do negócio. É, tá, pode ser que ajude o Joinville, que é outro coitado. Mas daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro. Como assim, ajude o Joinville? Aí não, hein? Como assim? É um adversário. O Joinville não, hein, mano? O Joinville ganhou algum jogo até agora? Não, não. 5 derrotas. Empatou com o Palmeiras. E onde é Corinthians e Joinville? Lá. Lá? Lá. Lá em Jeque. Lá em Joinville. E com a campanha do Joinville até agora, Sombra, vamos lá. Um empate. E com o Joinville tem um empate. Contra o Palmeiras. 4 derrotas. Mas ele tem aqui também um gol pró. Certo? Vamos lá. E 8 contra. Sombra, o jogo vai ser na cidade da diversão. Ou seja, eles têm aí 0 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. A única novidade é o técnico, que vai ser um técnico novo. Deverasmente. E o único empate foi com o porco, velho. Nossa, que fazem também. É, mas nós empatamos com os caras, velho. Atendi um telefone de 0. Na segunda rodada. 011. Bom, muito bem, muito bem. Vamos começando. Fala, velho. Vamos falar do Filipão, que vai pra China. Por que essa pressa? Negócio da China, hein, aí? Muito. Negócio da China, esse. Negócio é ir pra China, velho. Vou passar um ano do 7-1, longe. China, é, mas, o professor, é um negócio bom pros dois. Verdade. Pra China e pro Filipão. Não é? Muito dinheiro. Porque a China vai ter lá o técnico campeão de Copa do Mundo. Ele vai treinar o time do Barcos e do Marcelo Moreno. Ou seja, os chineses falam assim, o Filipão, né? Filipão! Quer não, tomamos 7-1, mas um técnico que já foi campeão do mundo lá na Ásia, então é um cara conhecido. Vai ser atração. Só que quero deixar claro pra ti que é o time tetra campeão chinês. Então tem que ganhar. Mas eu vejo as pessoas criticando o Filipão. RG, na boa. O cara tá indo pra lá pra ganhar, não é um caminhão, ele tá indo pra ganhar talvez aí 10 caminhões de dinheiro. Container, tá certo? Claro. É um cara que hoje no Brasil, Sombra, ele tá rotulado, independentemente do clube que ele vá, vão lembrar do 7-1 eternamente. Então, RG, vai pra lá, ganha mais um bocado de dinheiro. Lógico, claro. Tá certo? Concordo, é um local ali onde ele vai estar escondido, vai estar blindado. Daqui a mais ou menos um mês, vai fazer um ano que ele tá tomando 7-1, todo mundo vai começar a ligar pra ele e encher o saco. Ali na China, ninguém vai encontrar o Filipão. É como então, diz o Benjamin, que é autor da nobre frase, né? Ganhar muito dinheiro é nobre. É nobre, é. Não é não? Mas tá certo ele, velho. Benjamin que é adepto, véio, dessa teoria do Filipão. A vida é feita de oportunidade. O cara vem, vai embora. Boa tarde a todos vocês, a vida... Pô, abriram sua cara lá, velho. Então, eu tô voltando, né? O Filipão indo pra China, eu voltando. Mano, as duas rodadas eu posso embarcar no seu trigo. Olha, acho que não, porque o Tite, eu acho que antes de mais nada, ele tem que ter aí o apoio da diretoria, a culpa não é dele. E segundo, com relação ao Cuca, o São Paulo, quando tentou contratá-lo recentemente, RG número 2, ele falou pro Aidar, ganho $1 milhão por mês. Chique, só. Caro. Mas você acha, o Aidar, mano, falou, obrigado. Você acha que ele viria pro Brasil pedindo isso, cara? Não. Sabendo o mercado se nacional... Se ele é demitido lá, é outra coisa. Se ele fica empregado e sai de lá empregado... É, aí é uma outra história. Gente, fazendo a conversão... Ele deve saber, né, mano, o cenário nacional, que não é pra isso. Então, ele deve saber de fato que ele ganhando $1 milhão lá, isso significa R$3 milhões aqui. É. Ele fala, beleza, tô dando desconto aí, eu vou ganhar 30% do que eu ganho. É R$1 milhão. Um mas milhão. Isso aí, ô Vieira, é o seguinte, ele poderia até vir pra cá ganhando menos. Tá louco, mano. Só se ele fosse demitido lá, porque... E não tivesse uma opção de salário maior. Porque a realidade do Brasil hoje... Não é pagar 700 conto pra um técnico. Não dá, mano. Sombra, não dá. Olha o que tem de treinador medalhão sem emprego. E tomara que continue. Abel Braga, Muricy Ramalho. Mas esses caras aí, eles estão desempregados por opção. O Abel Braga não aceitou aí conversar com o São Paulo porque ele já tinha uma proposta engatilhada do Emirados Árabes. O Muricy é um cara que, por questões de saúde, falou que não quer. O Mano Menezes, ele tá em Portugal viajando com a família e duvido que ele deva estar olhando assim, pô, dia 20, tu paga minha fatura do cartão. Mas que tivesse oferta de emprego pra esses caras, eu não acredito que aqui no futebol brasileiro o nego fosse oferecer grandes fortunas, não. Sinceramente, sempre tem uma outra sombra. O Cuca, eu acho que se ele voltar pro Brasil, é um treinador que ele vai ganhar aí acima de 600 pau. Agora esquece. Porra, cara, eu... Mas você viu o que fizeram com o Cuca lá? Ah, não conta isso. Pô, teve no jogo, você viu? Teve uma confusão feia lá. Aí o árbitro foi lá e deu uma porrada, abriu o supercílio do Cuca, velho. É mesmo? Pô, e agora os chineses lá sabem os caras como é que são, né? Eles estão dizendo que eles devem desculpas ao técnico Cuca. Falou, e aí o chinês olhou pra mim e falou, Cuca é Shang, Cuca é Shang do supercílio. Quem deu o soco no Cuca? O árbitro. O árbitro? Então, mas é que tá. Amador, se o Cuca estivesse no lugar dele, tá certo? No banco de reservas, ele teria tomado uma porrada também, né? Convenhamos, hein? Muito bem, não, você está aqui no estádio... Não, porra nenhuma, você não vai falar? Calma, onde vamos falar. No banco, os caras Flamengo já empurraram todo. E a mesma conversinha... Minutos, hein, eu mudei o estado anímico do time de futebol. Olha, mudou completamente o vestiário, porra. Os caras olham e falam, quem tá lá? Vanderlei. É outra coisa. Eu não ouvi, mas eu li na vitória do Marcelo, é isso? Vanderlei. É isso que eu ouvi? Ele disse. Disse a vitória do Marcelo. É, mas de fato, Sombrado, não queria nem como. É que eu vejo pessoas aí falando que o Luxemburgo já colocou o dedo no Cruzeiro. Então, de brincadeira. O Luxemburgo, ele assumiu o Cruzeiro à tarde, tá certo? Voltou pra casa ali, trocou a gravata e foi pro Mineirão. O cara tá de brincadeira. Como ele colocou o dedo em Cruzeiro? E você vê como o show me apresenta, já animou, já mudou a situação do futebol. Muito bem. Olha, vamos hoje às manchetes do estádio 97 por nós mesmo, né? Hoje, aí... Feriadão, tudo desfalcado. Não dá pra continuar falando do Filipão? Não, não dá. 17h40. Tem assuntos muito bons pra hoje. Muito bons, muito bons. What the fuck não, Palmeiras! Ah, nós, né? É hoje, hein, Dodô? Tô contigo, hein, Domênio? É, mas hoje, pera só um minuto. Hoje o que aconteceu, Domênio? Ah, mas hoje é um jogo difícil, né? Hoje é um jogo muito complicado porque não podemos aí nos... Se iludir, de certa forma, porque o último jogo não pegamos ninguém, né? Não, é verdade. Não, mas o Mano sabe, o time tá destroçado, velho. Mas mesmo assim, o Corinthians tá de brincadeira. Não importa, mas bateu na cara. O time que em 10 anos caiu duas vezes, eu vou falar o quê? O time grande só caiu uma vez, rapaz. Domênio, cuidado que esse ano chegou de vocês. Coitado aí, só caiu uma vez, aquele jogo não valeu, o último só caiu. Ah, eu não tiro como parâmetro, acho que o Palmeiras tem que jogar bola. O Oswaldo ainda não me convence, ele precisa convencer. Jogo a jogo, certo. De que realmente faz um trabalho. Porque o RG foi muito feliz num comentário, ele disse que clássico por si só tem que ser motivado, os jogadores são motivados pelo clássico. Automaticamente. Automaticamente. Certo. Torcida, você vê, sabe, envolve um monte de coisa, então tá motivado. Mas se dependesse do jogo de ontem, o Osório pode voltar, não precisa treinar o São Paulo. Não, mas o Osório desceu lá, falou lá no intervalo. A vitória foi do Osório. Desceu, professor Osório. E a vitória foi do Osório. Osório mio. Tá bom, eu acho que é o clássico, né, Gê? Volta a dizer, né? É o que eu tô falando. Foi motivado, toda aquela motivação do clássico, né? Sabe, é Santos São Paulo. Tá, mas o Corinthians não teve aquela motivação de clássico no domingo. Não teve, só porque tá destruído o time. Olha aqui. Mas não é sempre que é clássico que o time entra bem. Mas aí que tá, ali nem o Tite, você vê, o Tite é um dos maiores treinadores do país. Eu não tô tirando sarro, mas aquele jogo seguinte, pro Palmeiras, mas eu não tô tirando sarro, mas eu também não tô, mas acho que ele jogou, gente, tô falando sério. Aquele jogo pro Palmeiras, ele tinha um peso psicológico muito maior do que pro Corinthians. O Corinthians, por mais que estivesse jogando mal, a mídia não tava pegando no pé do Tite, como tava pegando no pé do Oswaldo durante a semana toda. Com relação a treinador, né? Sim, mas aí que tá, mano. Inverteu. O Corinthians tava perdendo alguns jogadores. Sim. Sabe, tava aquela transação com o Guerreiro. Perderam, ele já sabia que não ia mais jogar. Porque ele saiu sexta-feira, antes do clássico. Sabia que tinha ido embora. Sabe, o Sheik foi embora. Sabe que não vai renovar com o Ralf, sabe que não vai. Aí tem que pagar estádio, tem uma série de coisas que isso envolve, cara. Ou você acha que não? O emocional do time certo. Vai pro saco. O teu raciocínio tá tudo certo. Bem. E aí vem com o Palmeiras, que pelo que eu sei, até que eu sei, muitos dos jogadores do elenco do Palmeiras, eles gostam do Oswaldo. Curtem o Oswaldo, gostam do cara. Então assim, aí joga aquela motivação mesmo, de clássico, daquela coisa toda. Então, é uma série de fatores. Mas quando você fala que não é parâmetro, o jogo do Palmeiras com o Corinthians não é parâmetro, tá certo. Mas Domênio, porque tá provado. Que eu tô zoando. Tá provado aí, Domênio, que não é, pelas condições do Corinthians. Nesse momento, o torcedor Alviverde quer ouvir você falar do Palmeiras que joga hoje. Sim, e eu tô falando que hoje. Você tá falando muito do Corinthians. Não, é que o Mano falou. Mas é o que dá audiência, mas gente. Mas o Mano falou com relação ao clássico. Ele falou, achou que eu tô tirando sarro, não tô tirando sarro. Não é que você falou, não pegou ninguém, não pegou ninguém. Não pegou ninguém, não pegou ninguém. Tá maluco? No sentido figurado da coisa, mano. No sentido figurado. De um time que não tá nem aí. O Grêmio pegou quem ontem? Não, o Grêmio não pegou ninguém também. Pois pegou o Corinthians. Olha aqui, ó. O jogo do Palmeiras e Corinthians. Coitado, aí pegaram o Corinthians. O jogo do Palmeiras. Se seja o Corinthians falar que não pegou ninguém, é muita sacanagem. É muita sacanagem. Por que, né? Falar a verdade, né? Tá sacanagem. Mané. Mas o último grande brasileiro que cruzou os mares e representou o continente foi o Corinthians. Não, o Atlético Mineiro. Não, tô falando, representou bem o Brasil e o continente. Mas o Atlético Mineiro foi lá pra passar vergonha. Mas quando jogo passar fala quero dizer, do quero Palmeiras, dizer, porra, quero dizer que hoje o Palmeiras é, tem é uma tarefa sul. Bem difícil. O Inter, que tá completo, não é verdade? Completo. Vem completo hoje. Mais ou menos. Vem mesmo? Não, não, não. O Inter ele vem desfalcado. Vem desfalcado. Não, não, o Inter ele tá poupando vários jogadores não aí. Não deu Gerson. É, por mais que o Inter não jogue agora na Libertadores, também, porque a Libertadores tá paralisada por causa da Copa América, mas o Inter tá com a preocupação de poupar vários jogadores aí. Tem vários jogadores aí que fizeram aquele exame lá pra detectar o cansaço muscular. Do ácido, e né, vários mano? Serão poupados. Quem são, mano? O que não lembra? Quer dizer, eu vou pegar aqui. É, eu não lembro agora. Lisandro Lopes, Hever tá lesionado. Tem o Lisandro Lopes tá fora. Mas segundo informações do lance, por exemplo, Valdívia e Nilmar jogam. É que o time misto do Inter. O time misto do Inter é muito forte. O D'Alessandro não joga, não joga o Jefferson lateral, não joga o lateral direito. Mas convenhamos, esse Jefferson a gente descobriu quando o Dunga escalou. Mas é bom jogador. Não, mas tudo bem. Não, não, sejam sinceros. Olha. É que eu vi ele no Campeonato Gaúcho. Sejam sinceros. Lembra do Guarani? É a mesma coisa. Agora todo mundo conhece o Jefferson. Ninguém conhece o Jefferson. Se o cara entrar aqui, ninguém sabe quem é. E Jefferson com G. É, falando que viu o Campeonato Gaúcho, você viu nada. Eu tenho o PP do Campeonato Gaúcho, mano. Eu União Frederiquense. Mas quem que foi? Você assinou o Forlém e ganhou o Gaúcho? Que isso? Como é que é a promoção, mano? Assinou o Forlém e ganhou o Campeonato Gaúcho. Eu vou te ser sincero, cara. Ele é bom jogador, mas ele é muito novo, cara. Outra, o Praça Estadual não é parâmetro pra nada. Agora no brasileiro nós vamos ver se ele joga. Já foi pra seleção. É, mas isso é coisa do Dunga, né? Dunga é colorado, quer ajudar. Hoje também não joga um jogador muito bom do Inter, que é o Rodrigo Dourado poupado. Agora, ô Sombra, o Palmeiras Rodrigo é o senhor aqui, ó. O Palmeiras tem que, hoje tem que jogar e tem que vencer esse jogo aí, porque por alguns motivos. Joga em casa e você precisa fazer o fator casa levar em conta nesse campeonato brasileiro. O Palmeiras. Quatro jogos já foram feitos, né? Esse é o quinto. Vai pro quinto. Então, naquela conta que eu fiz, o Palmeiras teria que fazer hoje o décimo ponto. E tem quantos? Cinco. Então ele tem que ganhar. Ele, ele tem que ganhar pra chegar em oito. Oito. E no próximo jogo, fora de casa, que se não me engano é o Figueirense lá, tem que ganhar lá pra poder tirar aqueles pontos que perdeu lá pra Joinville, o Goiás em casa. Esses pontinhos que foram perdidos aí, ele tem que somar agora com o Inter e com o Figueirense. Time grande. Pra poder começar a equacionar time a coisa. Time grande. Perdeu seis partidas no brasileiro. Tchau pra título. Ó, o Joinville... O então você acha que o Flamengo e o Vasco já estão fora, gente? Eles vão cair já aí, pô. Para com a brincadeira. Não, pera, cara. O Vieira tem um turno inteiro. Se a gente não sabe... Assim, não. Perdeu seis jogos, tchau pra título. Se você assim? Fosse torcedor do Vasco, você ia estar tranquilo porque tem um turno inteiro? Você tá louco, filho. Não tô falando de queda. Tô falando assim, de recuperação? Não dá. Quem vem? Deus? Vou contratar o Leonel? Perde, não dá. Você perde 18 não. pontos no início. Um abraço, tchau, né? Convenhamos, hein? O Vasco não tá com cara de rebaixado. A sorte que o Vieira falou Vasco, bem. O Joinville vai ser Vasco igual o Flamengo. Natal, lembra? O América eu falei pro você ontem, você Sombra. Não, eu ainda acredito, Portuga. Não, mas é no Flamengo. Eu ainda acredito em recuperação. No Vasco, não. O Flamengo ainda tem... eu acredito ainda muito naquela coisa que é força da torcida. Ainda vai ter estreia do Guerreiro. Juiz, se vier o Elias mesmo. Os caras ainda estão tentando buscar jogador. No Flamengo eu ainda acredito. E não estou falando que acredito por questões apitológicas. A situação do Vasco, é complicada. O Vasco já começou a pegar a tradição de queda. Ih, rapaz, A situação é difícil. Ontem o juiz deu um pênalti extremamente duvidoso. Vasco, uma vergonha o pênalti que deram pro Flamengo. Tava pro Vasco. Tava uma vergonha. O juiz deu um pênalti daquele. Os caras da ponte nem reclamaram. O cara foi bater e perdeu. Ó, Domenico, o G4, tá certo? Lá em cima, tá composto aqui hoje por Atlético Paranaense, Ponte Preta, Atlético Mineiro e São Paulo. Tá? Só os grandes. Tô vendo aqui, ó. Só dois ficam desse grupo. Paraná é grande? Ó, Atlético Paranaense com 12, Ponte Preta com 11, Atlético Mineiro e São Paulo, ambos com 10. Lá no Z4, lá embaixo, Domenico Gato, temos o Curitiba com 3, o Vasco com 3, o Flamengo com 1 e o Joinville com 1. Todos jogaram já? Esses aqui sim. Já jogaram? As únicas partidas agora. As únicas partidas que tem pra acontecer hoje, Domenico Gato. Palmeiras e Inter, que acontece às 9 da noite. Já tá jogando. Sport e Goiás. O Fluminense começou o jogo dele aqui às 4 da tarde. Tá ganhando, ganhando do Curitiba. 1-0. 1-0 gol do Vinícius. 2-0, mano, tá. Dois? Acabou? 2-0. Acabou, né? Não acabou, mas tá 2-0. O Vieira esse Curitiba aí, ó. Maldito. Olha aqui, ó. Esse Curitiba aí, eu não vai sei cair, já. Hein? Olha. Eu coloquei na cara. Marcos Júnior, mano, fez o gol do Fluminense. Ah, é? Esse é o segundo. Outro que pode cair também. Então o Coritiba, Domênico, ele não muda nada a situação dele, ele continua com 3 pontos aqui no Campeonato Brasileiro, é o primeiro dos que saem. É, mas o Coritiba também tá feioso, né? O primeiro que sai, não, o primeiro que cai. Tá mal. O primeiro ali dos que estão saindo, né? É o que tá com a cabeça pra fora do poço. O próximo jogo do então, Vasco é isso aí. Palmeiras, Atlético na Arena. Palmeiras, Vasco contra quem? Atlético na Arena. Nada com o Atlético, não é nada do outro mundo, mas vai estar com moral, né? Tá embalado, vai estar lotado. Tá com o Walter deita e rola? Ah, o Atlético não perde, não perde pro Vasco. Não perde não. Pro Vasco, não. Gente, o Vasco, quando você vê, você fala assim, que é Gilberto e Dagoberto, é isso? Ele foi expulso ontem. Quem foi expulso? O Gilberto. A torcida vaiou ele pra caramba. A torcida aplaudiu quando ele foi expulso. Aplaudiu ele, mano. O zagueiro do Vasco é o Rodrigo embolia pulmonar. A torcida do Vasco tava gritando olé pra Ponte Preta, velho. Vocês viram isso daí? Não. A torcida do Vasco tá puta, velho. Aliás, digamos que eu vi alguns lances do jogo, né? Mais uma participação efetiva do Cajá. Cajá jogou bem. Cajá. Pesado, o Grêmio contratou o Cajá, não conseguiu nem ser titular. Você vê como são as coisas? Isso acontece, tem jogador que é jogador de um time. E a Ponte era o de branco. Aí voltou pra Ponte, voltou a jogar bola. Ele é o Pelé, era do Santos. Só, o Cajá é da Ponte. Você me respeita, esse bolinha. Aí, depois que esse besta aqui fala que não... Esse besta fala que eu não passei na peneira do Corinthians... Você acha que o Messi vai jogar bem em outro time do mundo, que não seja o Barcelona? Você acha? Pô, sacanagem com o Cajá. É igual o Rogério Ceni, jogou no São Paulo. Claro, em outro time não vai dar certo. Não dá certo. Não vai dar. Esse é o Estádio 97. Estamos aqui nas manchetes do estádio no oferecimento de HDI Seguros. É de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O estádio que, olha, hoje é a ausência de 2 grandes vagabundos. 2. Seu Bento e o Mota. É. Principalmente o Mota, hein? Mas o Mota não tá trabalhando? Imagina! O Mota não tá envolvido em outros projetos que você falou? Mas, pô, hoje? Você acha que eu escalo funcionário pra trabalhar em feriado? Lógico que não. Você tá louco, companheiro, você é um companheiro fantástico. Que é isso, rapaz? Você, imagina. O Mota não veio ontem, você disse que o Mota estava trabalhando. Mas ontem era feriado? Não. Ah, então seja justo comigo. Mas o Mota hoje deve estar trabalhando. O Mota deve é um baita do vagabundo. Eu acho que era lá. O seu Bento a gente até compreende. Ah, o seu Bento tem que cuidar da horta. O Bento com aquele orégano. Tem aquele negócio de greve de trem. O Mota reclamou pra mim que ele tá trabalhando mais que o advogado do Jobson. Você tá brincando. Que ele tava com problema. Mentira, hein? É vagabundo esse aí. Vagabundo? Vagabundo esse tal de Mota. Epocler, seu fígado reclamou? Essa aqui é pra RG. Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Consórcio Honda. Ó, todo ouvinte que ligar e falar, chegou a sua vez, consórcio é Honda, ganha um lindo boné do consórcio Honda. Banditec, a faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br e inscreva-se. Negócio é o seguinte, já disse, os vagabundos não vieram. Não vieram. Nem os malditos operadores de estúdio vieram. Também não. Então não tem placar. Então, olha, é Bruno, é Bernardo, é Leone, é Robertinho. Só porque acabou, viu? Só porque é feriado, esses vagabundos não vêm trabalhar. Perolão. Só porque é feriado. Tá fácil. É feriado. Brincadeira. Tá. Mas hoje é sobra, Cristo, acabou, né? Flu 2, coxa 0. É Corpus Christi, nem cristão esses caras são. É. Que foi, Vera? Fluminense 2, Curitiba 0, acabou. Acabou. Então, beleza. Então hoje não temos a manchete, o placar do Estádio 97. Mas você, ouvinte do Estádio... Não faz falta, não. Não, eu vou dar uma sugestão muito melhor. Eu mereço. Você, ouvinte do Estádio 97, que ligar pra cá, que ligar pra cá hoje pra falar o seu placar. Você vai ter que entrar no ar, antes de qualquer coisa, já entrar dando o seu placar feito por você mesmo. Muito legal, sensacional. Aí é meio besta, porque não vai ter feio. Não vai ter efeito especial. E sobra, deixa eu falar uma coisa. E mais. Passa. E o melhor placar do dia vai dar direito do cara ser o estranho no ninho. Aí, ó, sensacional, meu. Não é não? Não é legal? Muito bom. E sobra, posso falar? Você vê como eu sou um cara sortudo e privilegiado? E hoje tem o Chupa Delivery, né? Tem. Daqui a pouco vamos falar. E eu, como gremista, eu sou privilegiado de o trouxa que eu queria ligar tá do meu lado ali, ó. Olha o trouxa ali do meu lado. Eu vou falar na cara dele ali, ó. O trouxa é muito forte. Ele tá meio rindo, olha ali, ó. Vamos dar igual pro idiota desse. Olha, o Vieira e o Mano, um tirando uma com o outro, bicho. Ai, meu Deus. Vocês são tudo marido e mulher. Mano é meu brother, mano é meu bruxo. Meu Deus do céu, esse é o Estádio 97. Mas ó, então vamos falar do Corinthians, vamos? Vamos, então, né? Então você quer fazer um placar você mesmo? Vamos, quer? Faz. Eu ponho até áudio aqui, olha. Bota aí. O placar do Estádio 97 informa. Piuí! Na Arena, Tricolor Imortal 3. Corinthians 1. Mano, quando vocês vão pra Blá, o único freguês de vocês no sul tem cor e é vermelho, meu amigo. O azul bate na cara de vocês toda vez. Nossa, um abraço. Eu vi 95, idiota. É, eu vi 2001 também aqui. 86, 95, 98. 86, o que vocês querem? Esse cara, o quê? Corinthians bateu, eliminou no mata-mata, se eu não me engano, foi o Campeonato Brasileiro. É verdade. Pega aí na história, mané. Não tem nem graça, velho. Uma agulha no palheiro. Não tem nem graça. Com relação, não, mas o aproveitamento do Grêmio lá na jogando em Porto Alegre aí é natural. E no tá geral também, casa, né, mano? Você pegar o geralzão, nós somos... O Grêmio, se eu não me engano, é o único time que ele perde nos confrontos aqui com times paulistas. Acho que é o Palmeiras. Se eu não me engano, é só o Palmeiras. O resto, o Grêmio ganha de todos os paulistas. E o Inter ganha São Paulo e Grêmio são empatados agora. São empatados? Nós vamos ganhar agora sábado. Agora sábado? Mas... Vai no jogo? Vamos, né? Então vamos no jogo, sábado. Vamos pro jogo. É, com relação ao jogo de ontem, inadmissível a postura do Corinthians aí nos 5 primeiros minutos, cara, na boa. Por mais que o time aí tenha, talvez, aí salários atrasados, por mais que tenham jogadores aí que estão saindo, por mais que exista, talvez, um mau clima dentro da diretoria ali, ou dentro do elenco, não sei, mas o Corinthians ele não poderia entrar da forma como entrou, o Corinthians ele não poderia, talvez, jogar da forma como jogou os 5 primeiros minutos. 5 minutos de jogo já tá 2-0 pro Grêmio, cara. Parecia placar de futsal. Acabar no jogo. Onde você tem aí, talvez, Domênico Gato, um placar assim tão... Elástico já, apesar de ser 2 gols assim, mas num curto espaço de tempo, é coisa de futsal, cara. O Corinthians não poderia jamais ter feito o que fez, cara. O Corinthians tava acuado, o Corinthians ele não soube administrar a pressão do Grêmio, que tava na cara que aconteceria. O Grêmio com um treinador novo, tá certo? Então, o Tite ele postou muito mal o time do Corinthians ali naqueles primeiros minutos. Após esse período, o Corinthians teve aí um apagão, me lembrou sim o 7-1 que o Brasil tomou da Alemanha. Foi, meu Deus do céu, se não corrigir a tempo isso daí, porque inclusive depois aí do segundo gol, o Grêmio teve chance de fazer o terceiro. Bola na trave, né, mano? Não, mas isso aí foi depois. Isso aí foi um lance. Hoje já aí, tinha feito um, né? Foi um lance ali do Galhardo ali, já foi um pouco mais pra frente, aí tava próximo do término do primeiro tempo. Mas quando o Grêmio ali começou com essa blitz em cima do Corinthians, o Corinthians ele não soube administrar a pressão do Grêmio. E isso fez com que o Corinthians aí cedesse esses 2 gols. Quando o Corinthians conseguiu colocar a bola no chão, teve um pouco mais de qualidade. É, o placar de ontem não reflete o que foi a partida. Diante do Palmeiras, o Corinthians ele não esboçou absolutamente nada. Tá certo? O Corinthians ele deu 2 chutes no gol contra o Palmeiras. Dois chutes. Uma performance horrorosa. Não que ontem não tenha sido também. Foi. Mas pelo menos ontem, o Corinthians ele conseguiu criar chances. O Corinthians aí, quando tava 2-0, ele foi pra cima, ele criou uma boa chance aí pelo lado direito. Inclusive, o Fagner, na minha opinião, foi o melhor em campo com a camisa do Corinthians ontem. É, ele cruzou uma bola ali pra dentro da área, o Romero, ele perdeu um gol aí, sem goleiro, embaixo do gol. Normal. Embaixo do gol. Normal. Graças a Deus, logo na sequência da jogada, voltou a bola pro Fagner, que cruzou de novo, e o Mendoza acabou fazendo um belo gol. Dali em diante, o Corinthians ele até conseguiu criar chances, inclusive quase empatou o jogo. Teve um outro lance ali que novamente o Fagner foi na linha de fundo e cruzou pra dentro da área. O Mendoza novamente escorou a bola, só que dessa vez aí a bola pegou na rede pelo lado de fora. Mas ali, numa dessa, num golpe do destino, o Corinthians poderia até ter empatado o jogo, jogando pior do que o Grêmio. O jogo era outro, porque aí você ganha no fator psicológico, claro. Você acaba empatando um jogo que teoricamente já tava perdido, porque você fala, porra, tá tomando 2-0 com 5 minutos de jogo. Esfrega, né? Empatamos o jogo aqui no primeiro tempo, o Corinthians ele continuou pressionando e no escanteio, o Bruno Henrique acabou fazendo um corte, a zaga do Corinthians aí não acompanhou, tá certo, o ataque do Grêmio. E sobrou um jogador do Grêmio livre ali que acabou fazendo o terceiro gol. Ali, psicologicamente, matou o Corinthians de novo. Porque se o Corinthians vira aquele jogo ali, tá certo? Se desse pro intervalo com 2-1 de vantagem ali pro Grêmio, né? Jogando já bem, volta, né, mano, com outro contexto, final, né? Porque o Corinthians tava confiante. Mas aquele terceiro gol do Grêmio foi um balde de água fria. Enterrou. Foi um balde de água fria. Então, querendo ou não, eu achei que o Tite errou. Porque querendo o Romero, gente. Por mais que ele seja esforçado, é um rapaz aí que... Não tô falando que ele é desleixado, não. Não é um cara que não tá nem aí pro mundo, corre, não. Ele corre, né, mano? Ele se dedica, ele corre, mas tecnicamente ele é fraco. Fraco. Eu, se fosse o Tite, eu teria entrado já mesmo com o Wagner Love na oportunidade que ele teve. Wagner Love entrou com 16 minutos do segundo tempo e não fez absolutamente nada também. Mas eu, se fosse o Tite, eu já teria voltado com o Wagner Love. O Corinthians, pelo estilo de jogo que ele tem, de avançar os laterais, de fazer muita jogada de linha de fundo, você cruzar uma bola pra dentro da área, tendo Romero e Mendoza, é rifar a bola. Por mais que tenha saído o gol, tá certo? No lance do Mendoza e por mais que tenha tido uma boa possibilidade do Romero também fazer, mas é uma falha de posicionamento da zaga do Grêmio. Não é uma jogada forte do Corinthians você ter talvez aí 2 pigmeus dentro da área recebendo o cruzamento do Fagner e do Fábio Santos. Não dá pra fazer isso, gente. Não dá. O Corinthians ele precisa ter um jogador de referência ali na frente. Mesmo o Wagner Love não sendo, talvez, esse jogador aí dos sonhos da torcida do Corinthians hoje, mas é o jogador que mais se aproxima da característica do Guerreiro. Até o Danilo serve mais mas que também, eu também o forte colocaria. Não é a cabeçada, né? Não é, Sombra, mas é o jogador, é um jogador mais forte. É um jogador que pelo menos ele vai fazer frente pra defesa. Mas ele, eu vi hoje no Globo Esporte, se não me engano, os caras destacando momentos do Wagner Love no jogo. Só errou. Não, errou. De só fato, errou. Tecnicamente eu falei sem aqui. Sem timing. Por mais que o Wagner Love ele não tenha aproveitado a chance que ele teve, porque uma hora até no segundo tempo, teve um contra-ataque do Corinthians, com 4 jogadores contra 3 do Grêmio, a bola acabou batendo na canela do Wagner Love e ele não deu continuidade na jogada. Ferrando o contra-ataque do Corinthians. Mas é o que mais próximo o Corinthians teria de um jogador é com a característica do Guerreiro. Ou se não for o Wagner Love, que seja o Danilo improvisado. Mas tem que ter um jogador ali que saiba fazer esse papel de pivô melhor do que o coitado do Romero. A culpa não é... É o que eu tô falando, gosto muito do Tite, mas na minha opinião ele errou. Porque depois na sequência, o Vieira, ele acabou fazendo substituições ali. Por exemplo, ele tirou o Bruno Henrique e colocou o Petros. Ele tirou o Renato Augusto e colocou o Danilo. Não existe uma variação tática. E não fez talvez aí trocou algo por meia que dúzia, né? O trocar 6 por meia dúzia nesse tipo de caso é complicado, porque o Corinthians estava perdendo o jogo por 3-1. E o segundo tempo inteiro do Corinthians foi muito bom. Porque o Grêmio, o que ele fez? De maneira inteligente, ele falou, opa, já tô com o resultado na mão, vou meter um ferrolho aqui no meio campo, vou explorar contra-ataque. O Grêmio não tinha mais a necessidade de atacar o Corinthians. A responsabilidade era do Corinthians tentar fazer o segundo gol e tentar depois aí, quando fizesse o segundo, fazer o terceiro. Coisa que não aconteceu. Então o Grêmio ele jogou de maneira inteligente e o Corinthians foi dominado. O resultado foi justo. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, mano. Sim. Bom, primeiro, ó, o pessoal te homenageando aqui, no vidro do estúdio. Muitos cartazes. Porra, quem sabe faz ao vivo mais do que nunca. Subiram os cartazes. Eu ia mandar pra PQT, velho. Só não vou mandar porque é Corpus Christi. Pra quem não tá vendo no site da rádio, tá escrito Vai Corinthians. Embaixo, pra segunda divisão. É o São Paulino que tem o cabelo do Blanca do Street Fighter. Ele é o cara lá do Pichote, que o Rudimito. O cara com cabelo daquele, velho, não é parâmetro pra zoar ninguém, velho. Parece que ele enfiou o dedo na tomada, né? Mas vou te fazer uma pergunta aí, estendo a vocês também. No começo do ano, o Tite tinha um time redondinho. O melhor elenco do Brasil. E não tô falando de maneira irônica. Não, primeira fase da Libertadores foi um massacre. Não, um massacre jogando muita bola. Champions League, né, verdade? Aí o Tite. Aí o Tite volta pro Corinthians. E de repente, cara, de repente, no meio do primeiro semestre, a coisa vira de tal maneira que a perspectiva é muito ruim. O próprio Tite ontem em entrevista fala, o objetivo esse ano é reconstrução, é dar um passo pra trás. Evitar pra dar rebaixamento. Falou isso? Falou. Não, nas entrelinhas ele falou sim, né, mano? Falou sim. Essa declaração aí foi... Ei. Não, mas essa declaração falou, aí, gente. O Tite ele falou isso ontem na coletiva, aí foi uma declaração do Roberto. Mas eu acho, Sombra, aqui não tá errado. Mas a pergunta que eu ia te fazer é a seguinte. Se o Tite soubesse que a condição que o Corinthians estaria no mês 6... seria essa? Ele teria vindo pro Corinthians? Teria porque o Tite, ele tem uma gratidão, pode ser assim colocar, com o Corinthians. O Corinthians mesmo tendo mandado o Tite embora naquela oportunidade, depois daquele jogo da Portuguesa ali, foi talvez que o Mário Gobbi decretou. 4-0, né? De vez ali a demissão do Tite, por mais que ele não tenha caído naquele jogo, mas ali foi o jogo crucial. Ali foi o jogo chave. E dali em diante, Sombra, houve um racha na diretoria do Corinthians. Porque o Edu, o Duílio e o Roberto, eles discordavam da atitude do Mário Gobbi. Ele falou, o regime aqui é presidencialista, quem manda aqui sou eu. E ali rachou a diretoria do Corinthians. E o Tite ficou sabendo disso. Porque o Tite é amigo do Roberto. Sim. Então, Sombra, independentemente, talvez, aí do Tite, se ele tivesse sido avisado que no mês 6 do ano de 2015 o Corinthians estaria nessa posição, nessa condição financeira, eu entendo que o Tite, mesmo assim, aceitaria o convite para dirigir o Corinthians. Porque o Tite não é covarde. Quem geralmente tem esse tipo de postura é treinador bunda mole e é treinador frouxo. E o cara pega e fala, opa, só vou na boa. O Tite ele não tem esse comportamento. E é por isso mesmo que eu acho que o Roberto ele tem que bancar o Tite no comando do Corinthians. Porque a culpa do que tá acontecendo agora não é do Tite. Por mais que eu tenha criticado o Tite aí pela falta de ousadia na escalação, principalmente na volta pro segundo tempo, mas eu gosto muito do trabalho do Tite. Mas você acredita na reformulação também, né, mano? Você acredita nessa possibilidade? Portugal, no futebol eu não desacredito de nada. Porque querendo ou não, o Marcelo Oliveira, ele vem aí de 2 campeonatos brasileiros pelo Cruzeiro e colocou o Cruzeiro aí num posto que o Cruzeiro há muito tempo não ocupava e ele foi mandado embora agora de uma maneira covarde. E tem uma segunda pergunta pra ti. Segunda pergunta. E você vai ter que sair do muro agora. Você vai ter que sair do muro. Dois corintianos ilustres deram informação hoje. Um é o Yamamura. O Neto, ex-jogador. Fala verdade, né? Bom pra caramba. O Neto, ex-jogador. Por que você não fala o Neto apresentador e bom pra caramba? Por que você porra, não mas ele é ex-jogador. Mas não é apresentador. Mas antes, tá bom. Falou que o Ralf vai acertar com o São Paulo. Olha a sombra. E o outro corintiano ilustre. Sim. Mas que tá ali também do outro lado, é o Benjamin Bach. Benjamin Bach. Olha aí um confronto. Inclusive esses então, dois mas... se adoram. Não, aí o Benjamin disse pra mim hoje assim, não acertou com o São Paulo não. Só, primeiro os caras vão tentar colocar ele lá fora na Europa. Se não for pra Europa, aí sim. Olha a sombra, eu quem acho tem difícil. A razão, é o Neto ou o Benjamin? Olha, se tivesse que apontar talvez aí uma transação hoje pro Ralf, eu acho que era mais fácil ele jogar no mercado nacional. O Ralf ele recebeu um tempo atrás uma proposta da Fiorentina de 4 milhões de dólares, tá certo? Era uma quantia que, eu não lembro agora se eram dólares ou euros, mas era uma quantia de 4 milhões, enfim. É muito dinheiro de qualquer jeito, porque o dólar tá quase o preço do euro, né? Então não muda muito. O Corinthians na época não liberou e os empresários do Ralf disseram o seguinte, então vocês vão ter que comprar a parte que cabe aí e o Corinthians fizeram um acordo. E não pagou. O Corinthians ele falou, beleza, vamos comprar aí parte do direito federativo do Ralf e aí a gente faz um acerto aí, um bem bolado e depois a gente paga. Uhum. O Corinthians ele não pagou e tanto é que foi acionado na justiça e a dívida hoje, incluindo aí empresários, mais a parte que o Ralf tem para receber, tanto com relação a direitos de imagem, mais premiações, gira em torno de 4 milhões. De reais. Sim. O Corinthians hoje, Sombra, ele até coloca o Ralf numa vitrine, mas ele gostaria, se o São Paulo for o clube interessado, eu acho que é, de se não quitar esse valor aí com o Ralf, de pagar boa parte desse valor. Mas o Benja, olha, o Benja, não sei se você confia mais na informação do Neto ou do Benja, mas o Benja disse que o seguinte, não, o São Paulo não ia pagar nada, não. Mas aí que tá, Sombra, tá na cara que o São Paulo não vai querer segurar essa bucha. Claro que não, nem porque o Ralf é um jogador aí que custa 300 mil reais por mês, no mínimo, pro Corinthians, tá certo? No mínimo, a quantia de 300 pau por mês. O São Paulo, se quisesse realmente comprar o Ralf com o contrato vigente no Corinthians, ele teria que desembolsar alguma coisa pro Corinthians. E esse alguma coisa, a bateria da dívida com o Ralf, com o próprio jogador. Então eu acho aí que se houver um acerto entre Corinthians e São Paulo, porque tá na cara que o Corinthians não vai dar o Ralf de graça pro São Paulo. Tá toque de bandeja... Só paga os salários, não é assim. Não é toda hora que aparece o Alexandre Pato na vida do São Paulo. Mas por outro lado, se o Corinthians se livra do Ralf agora, se livra de 1 milhão e 800 mil reais, que é o salário dele. E se o jogador abrir mão? Sem contar emolumentos. E se o jogador abrir mão de parte da dívida que o clube tem com ele pra ir pro outro clube, mano? Pode ser. Existe uma conversa. Mas a conversa, Portugal. Mas a conversa tá esbarrando justamente nisso, porque o Corinthians ele não quer liberar o jogador. O Ralf até tentou aí um acordo com o Corinthians para poder sair de maneira amigável, mas o Corinthians ele quer ser ressarcido de alguma forma. Uhum. Não ser ressarcido com dinheiro físico, mas abatendo parte do que deve pro jogador. O Gil tá indo embora pra Alemanha, mano? Existe a possibilidade, Portuga. O Gil é um jogador aí que ele vem sendo já sondado pelo mercado europeu, dizem Alemanha, dizem futebol francês novamente. Wolfsburg é o clube. E pode ser que ele saia agora no meio do ano, sim. O Gil é um dos poucos jogadores que o Corinthians ainda tem aí grande parte no passe do cara. Se não for a totalidade, o Corinthians ele tem um bom percentual e possivelmente vai conseguir aí ganhar um bom dinheiro em cima. Porque como o Malcom, que agora está sendo negociado também, é um jogador que o Corinthians só tem 30%, o Corinthians ele vai ter que fazer das tripas coração. Mas volta a falar. Pra pôr no campo? Vai. Você gostaria de um toma lá da cá, tipo, vai Luiz Fabiano, vem Ralf? Eu acho que hoje não, Sombra. Hoje não, não pelo fato aí... Que os dois estão, assim, estão em situações... Complicadas. Difíceis nos times, né? Mas o Corinthians ele vai abdicar de um salário de 300 mil pra pagar um outro de 450. Não, é mais. Então. Entendeu? Mas acho que tem muito jogador aí que tem que entender que não vai mais conseguir salário aí. O Luiz Fabiano, Sombra, se você analisar só o nome, falar, vamos contratar o Luiz Fabiano, todo mundo ia falar, não, beleza, gostaria. Assim como o Kleber Gladiador. Mas o negócio é o seguinte, a gente tem que analisar não somente o nome, porque só o nome não joga. Tanto é que ele é reserva no São Paulo. Kleber Gladiador não faz um gol. Acho que nos últimos 5 anos ele não tem 10 Fabiano, gols. O Luiz Fabiano é um jogador aí que eu gostaria, Sombra, algum tempo atrás, principalmente na época que ele retornou ao São Paulo, existia a possibilidade de ele fechar com o Corinthians. Até ele, inclusive, relatou isso daí, falou, deixei de fechar com o Corinthians, aí o presidente me ligou, vim pro São Paulo, agora o cara tá me ferrando aqui, enfim. Mas naquela oportunidade, se falasse o nome do Luiz Fabiano no Corinthians, eu até aceitaria. Mas hoje, diante da realidade do Luiz Fabiano, eu acho que não valeria a pena não, cara. É mais um jogador, é mais do mesmo, velho. É muito outro que bem. Vem pra não resolver. Essas são as manchetes do Estádio 97. Agora o Narigudo, que chega daqui a pouco, vai falar da Écia. É, amigão, quem que não quer mais qualidade de vida? Fala aí. A gente trabalha pra isso, a gente sonha com isso. É o nosso desejo pra nós, pros nossos filhos. Então venha conhecer o Le Village na Casa Verde, um bairro que é pura tradição. É um projeto elegante, aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo e com apartamentos de 59 metros quadrados, dois dormitórios sendo uma suíte. É isso aí, amigão. Esse é mais um lançamento do Grupo Esser. Apartamentos para moradia e investimento no tamanho que você procura. Então, não perca tempo. Essa é a frase do século XXI. Não perca tempo. Venha conhecer o Le Village Casa Verde e desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros quadrados, lazer completo, piscina adulto, infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Então, vá visitar o apartamento decorado. Anota o endereço aí. Rua José de Brito de Freitas, 295. Rua José de Brito de Freitas, 295. Ou acesse esser.com.br/Le Village. Village com dois L's, tá? Ou se você preferir, liga agora mesmo. 3951-3888. 3951-3888. Liga lá e fala assim: ó, eu ouvi o Benja falar, isso vai ter um tratamento vipasso. Amar a Casa Verde é uma atração de muitas famílias. Viver no Le Village também vai ser. Um abração pra toda a família Horn. Rafa, Alan e toda a família Esser. Isso mesmo, Narigudo. Agora vamos falar da Cato. Porque todo time tem aquele jogador que se empenha pra caramba, mas sempre acaba no banco de reservas, não é? Esse cara pode ser você no trabalho, isso mesmo. Você se dedica, se esforça para ser reconhecido e na hora de receber aquela promoção, ouve que tá tudo congelado. Que tal ir à luta por um emprego novo na Cato? A Cato tem mais de 300 mil vagas ativas para você encontrar um emprego novo. Então, em vez de esperar aquela promoção que nunca vem ou ficar pedindo aumento, acesse cato.com.br, cadastre seu currículo e já pode começar a procurar a vaga que se encaixa no que você procura. Os primeiros 7 dias são grátis. Além do site, você também pode ligar no telefone 3003-0123, 3003-0123. E assine a Cato. E não se esqueça, Cato é com TH, tá bom? Não vai dar bola fora, Cato. Pra quem busca mais. Mamma mia! Como assim? Arrancaram a cabeça e comeram o rabo. São Paulo 3, Sardinha 2, chupa, velho! Tomou na tarrasqueta! Ah, rapaz! Que coisa! Olha o que eu sou, obrigado. Olha, tá bem, eu acho que é melhor o seu Bento, viu? Coisa. É menos humilhante, viu? Meu Deus! Ao vivo, ao vivo é mais humilhante. Ao vivo acho que é mais humilhante. Ao vivo é aquela jorrada na face. O cara fala na cara, chupa, velho! Porra, velho! Que absurdo ter que ouvir isso. Né? Como absurdo, velho? Absurdo. Vocês não comem ninguém. Ô, RG, pelo menos mais assim, ontem. Ó. Tem mais um pra dividir com você. Pelo menos você pode ficar, vamos dizer assim, serve de consolo. O Ricardo Oliveira fez gol no Rogério Ceni, né? Dois ainda. Ah, mas vamos comentar e falar assim, pode. É, mas fazer gol no Rogério não faz o dobro. Não conta o dobro. Não conta dois. Você então valeu só dois só. Você tem todo o direito. É isso aí, Tricolor ontem, porque fez uma partida, vamos supor, uma partida aguerrida. Mas como é da maioria dos times do brasileiro, a gente tem aí, nota sempre uma falta um pouco de... Falta um pouco de talento no futebol, de uma forma geral, né? Falta. Então, são sempre jogos muito travados, jogos com muitos erros de passe, né? E especialmente, apesar da dedicação da maior parte da equipe, o São Paulo tem dois jogadores que, apesar da vitória, porque... Se ontem não vence, é claro que as críticas vêm. E eu acho que é importante analisar tudo, mesmo até analisar francamente mesmo quando você vence. Então são vários os momentos do jogo em que você tem a bola nos pés dos laterais e do Michel Bastos e do volante, e os dois caras, às vezes, mais avançados próximos da área, como o Ganso e o Pato, são jogadores que ficam ali estáticos, né? Não tem aquela movimentação. Jogador, é impressionante. Jogador isso, que fica ali próximo da área, o jogador de ataque ou o meio atacante, são jogadores que acabam se tornando presa fácil. Os caras têm que se deslocar constantemente, os caras têm que fazer os cortes em diagonal, é cortar pelo meio, surgir como opção para o passe. Dá um drible quando tem a bola, não fica só pisando. E o time melhorou muito quando entrou o Centurion, né, Sombra? Cara de égua, maravilhoso. O Centurion, bom jogador, Centurion dá mais mobilidade, né? A entrada do Luiz Fabiano um pouco acrescentou, que Luiz Fabiano e Pato hoje... Se equivalem, vai. Sei lá, o Pato às vezes é um pouco mais rápido, um pouco mais rápido, claro, mas assim, o Pato, ele anda em campo, ele sabe o que é duro, Sombra? Ontem, no primeiro tempo, ele teve um lance que ele dominou, deu um corte, deu uma paulada pro gol, passou muito perto. É verdade. Ele tem recurso, tem. Que ele participa pouco. Mas é pouco participativo. Ele tem recurso, ele participa pouco. Em muitos momentos, acho que o São Paulo carece muito da movimentação desses dois jogadores. Mas tudo bem, valeu, foi legal, venceu. Foram gols aí que o São Paulo proporcionou o gol pro Santos num erro. Pra mim foi pênalti o primeiro gol do Santos, foi pênalti de fato. Bola na mão, né? Não. Não, foi. Não, a bola, sim, foi bola na mão, mas você tem que também ter precaução, você não pode ficar com o braço aberto na meio da área. Ele pediu pra bola atrás. Assim então, como teve um pênalti assim contra o Flamengo ontem que não foi dado, não sei se você chegou a ver, foi praticamente a mesma coisa. Não, o jogador do Cruzeiro deu um carrinho, sim. O cara do Flamengo deu cruzamento, a bola enroscou na mão do cara e parou. O cara dominou a bola com a mão. Claro. Foi involuntário, mas é pênalti. Então acho que nem teve a intenção de chegar e fazer uma defesa no meio da área. Mas pra mim aquilo é pênalti. Se o cara ficar com o braço aberto no meio da área, numa situação de chute a gol, eu acho que isso aí pra mim é pênalti. E o São Paulo depois também deu brecha, primeiro com o Dória, que... Ô Dória, você tá de brincadeira, né, Dória? O Ricardo Oliveira de muleta, 35 anos de idade, sei lá, mas tomar uma escapada daquela, bicho, parece o Papa Léguas, bicho. Você parece um mamute, que é isso, rapaz, não pode tomar uma dessa. E o Rogério, meu Deus, hein, que frango. Frangaço. Mas o Rogério, mito eterno, tem perdão eterno. Esse tem... redimiu depois. O Dória não, mas o mito tem perdão. É verdade. E o Santos também, um time que falhou. Né? Porque no gol. O Santos, tudo bem, você fala assim: ninguém falha, ninguém faz gol. Às vezes você não falha e o outro faz gol pelos méritos próprios. Não que o São Paulo não tenha tido mérito, teve mérito no gol do Michel Bastos, teve. Mas pra mim também o goleiro ajudou. Pulou atrasado. Foi meio estranho. No gol de pênalti, pagou pela maturidade de um lateral, que é um menino. Não precisava ter derrubado o cara no 3-2. Aquela lance, o Carlinho não ia pro lugar nenhum. O Paulo Miranda subiu sozinho, né? O Paulo Miranda foi como se fosse cobrar um pênalti de cabeça ali no meio da área. Ali. Brincadeira. Apesar do escanteio ter sido bem batido, coisa rara hoje. Foi bem batido. Carlinhos e Bruno jogaram bola, hein, Sombra? Eu acho. Foi um jogo, eu assisti depois do VT. Gostei. E jogaram bola. Antes de você passar pro Santos, você recebeu uma informação hoje da Argentina... que o Buffarini teria se despedido do... Você recebeu da Argentina? Quem te ligou? Não. Via WhatsApp. Lupita Gonzalez. Vai te catar, Portugal. Cadê? Mostra o WhatsApp aí. Mostra aí o WhatsApp aí. Infelizmente caiu o WhatsApp. Infelizmente, eu deletei o número da Cristina Kirchner. Não, não é. Dizem... Lupita Gonzalez. Buffarini se despediu. Não, isso aí é o seguinte. A ESPN da Argentina noticiou... A ESPN, acho que foram eles que te ligaram. Não, senhor. A ESPN noticiou que o Buffarini estaria provavelmente vindo ou para o São Paulo ou para o Atlas do México. Ele se despediu com os companheiros. O lateral direito aí, bom jogador. Esse cara, muita bola. Muito bom. É verdade. Bom, mas sei lá, o Bruno tá indo bem, né? Que esse Buffarini se destacou na Libertadores. Ele é bom. Todo jogador bom que vier, beleza. Tá ótimo. Esses argentinos é legal trazer porque eles vêm ganhando muito mais que lá e ganhando muito menos do que os daqui. Isso é importante, né? E com vontade de jogar bola, né? É verdade. Mas acabou valendo, foi uma boa vitória. O São Paulo ontem, o São Paulo, vamos supor, mesmo sem os erros de ambos os lados, e teve os seus destaques, como foram os dois laterais, que pra mim foram destaques, né? O Paulo Miranda fez também uma boa partida, gostei do... E o Michel Bastos também fez uma boa partida. Gostei principalmente pelo Carlinhos fazer uma boa partida. Michel Bastos, cara, joga muita bola. Também tem pedigree, né, Sombra? Tem pedigree? Tem é verdade, berço, foi criado no Figueirense. Não, senhor, não, imortal. Não, imortal. Não, senhor, Michel Bastos é nosso. Mas ele se destacou no Atlético do Paraná. É depois. Não, ele chegou. O ano que o Grêmio caiu em 2004, ele tava no time. Ah, aí derrubou o time. Aí foi execrado, foi isso? Foi, infelizmente. Mas você vai ver sábado lá no Morumbi comigo, você vai ver ele. Você vai ter chance de recordar. A emoção dele vai aflorar, ele vai fazer um gol contra. E o Rogério me pareceu bem bravo ontem em relação à renovação dele. Pra quem não acompanhou, ele falou assim: olha, Por enquanto, o que eu posso dizer é que eu vou ficar no clube até o meio do ano. Agora, se eu tiver que ficar, eu quero ficar pelas minhas qualidades e não pra ser peça de marketing. É, esse negócio de merda. Você viu ele puto com o negócio do sócio-torcedor? É, mas a declaração do Aidar assim, foi ridícula. Com, né? Cabeça, falou, pô, o pessoal tá maluco. Almoce com o Rogério. Pô, não tenho tempo de almoçar com meu filho. Filho? Então, é porque eu acho que ficou pra ele o seguinte. Pô. Olha, você fica, mas vamos fazer várias peças de marketing. Imagem. Ele vai assim, porra, bicho, mas eu quero ficar porque eu sou bom goleiro, não porque eu posso trazer dinheiro. E aí ele deu até né? entender, você viu o que ele falou? Ele falou assim... Quem vai decidir se eu vou ficar ou não é o treinador. Deu a entender que não é esse isso foi uma, o presidente é. Esquema de diretoria. É tecnicamente... Ele quer ouvir do treinador. Se eu vou poder jogar ou não. E aí o Aidar depois falou, não, é verdade, é pela parte técnica. Mas ele também deu entrevista na ESPN falando que era bata pênalti no Rogério, almoço com o Rogério, jante com o Rogério. Ele deu entrevista. O cara não consegue... Aí o cara viu, ficou puto e... Ó, Sombra, só pra você dar uma tesourada no Vieira, ó, o Michel Bastos, por incrível que pareça, olha ali... Segundo o Wikipedia aqui, ele começou a carreira no Feyenoord. No Feyenoord, tá. Deve ter ido pra lá muito cedo, é verdade. 2001 até 2003, aí depois ele foi emprestado pro Excelsior, da própria Holanda. Era uma base do Grêmio, mano. É, não é não. Aí tá aqui, ó, Atlético Paranaense, Grêmio emprestado, porque ele saiu do Atlético Paranaense, foi pro Grêmio emprestado, depois foi pro Figueirense, jogou no Lille. Aonde nasceu o jogou no Lille, depois foi pro Lyon, depois foi pro Schalke. Aí depois foi pro Auin. Qual que é a cidade? Qual que é a cidade dele? Van Bastos. O Auin, e agora ele voltou agora pro São Paulo. É verdade. Qual que é a cidade que ele nasceu, mano? E, Utrecht. Exato. Aí, você, olha, o Aidar... Não chupa, trouxa. Aí o Aidar veio e falou, não, é verdade, não, ele vai ficar, a gente gostaria que ficasse pela parte técnica, etc e tal, né? Você sabe que parece muitas vezes o Aidar e algumas figuras do São Paulo? É. É que nem discurso na ONU. Você tem Estados Unidos nessa mesinha, você tem o Irã naquela mesinha. Cada um faz o seu discurso, tipo assim, não, aquela diplomacia e tal. E um odeia o outro. Um odeia o outro, um odeia o outro. É se, aquelas declarações pra imprensa e tal, né? Mas assim, uma grande teatralidade, assim. Fica quieto, né, cara? Porra. Não, mas aí botar... Ô, RG, mas botar... Eu tava falando ontem pro Sombra, cara. O Rogério Ceni, meu, depois de tudo que ele passou, o cara tem 40 e tantos anos, ídolo de São Paulo... Ele ainda tem gás, ainda mais do que esses caras que chegaram agora, sabe assim? Ele tem mais vontade, ele se mostra mais com mais vontade do que os caras. E ontem... colocar ele nessas sinuca de bico. E, aí, e ainda ontem, sobre o São Paulo, o Flamengo teria feito uma oferta de cerca de 10 milhões de reais pelo Ganso. De euro, né? E o São Paulo teria pedido o dobro. O dobro. O São Paulo gastou 16 milhões de reais quando veio do Santos. 16 milhões e a Diz pagou mais uns 7, totalizando 23. 10. E a Sport TV? 10. O Flamengo. E o Flamengo ofereceu 10. E o São Paulo teria sinalizado, assim, ó, por menos de 20, nem pensar. Acho que se empatar o prejuízo. E o Sport TV mostrou... Acho que se fechar em 16... É, se empatar o prejuízo. Mas o Sport TV mostrou uma declaração do Aidar hoje. É menos. Você vê como é incoerente, né? Como as coisas não batem. Discurso da ONU? É, igualzinho. Não, não emprestamos e não vendemos o Ganso. Porra, cara. É. Sabe, é um... Só que é por 30%, não, parece, mas, né? Só. 32%. Mas há dois dias não era esse o discurso. Sabe? Era só. É. Não empresta. Tá valorizando, né, RG? Bom. É isso mesmo. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Ih, agora vem a choradeira. Já viu o peixe chorar, mano? É difícil. Hã? Mas tem um peixe que chora, chama Mandi. Mandi. Então vamos aos Mandis do Estádio 97. Mandi Chorão, ele chama. Oferecimento da BV Financeira. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Consórcio Honda. É, quem ligar aqui no Estádio 97 e disser o slogan, chegou a sua vez, Consórcio Honda, conquista um lindo boné. É, ai, Mandi. Mandi. Olha que é o Mandi. Calma, RG. É o peixe chorão. Atenção, pessoal, peixe que chora. Não tem choradeira, não. Põe na internet, aí chama Mandi Chorão. Muito pelo contrário. É lógico, muito pelo contrário. Tem aqui muita realidade dos fatos. Mas antes de falar do jogo, quero dizer que o Santos apresentou hoje o Nilson, né? Que é um atacante porteiro. Indicado pelo Chulapa. Nilson Porteiro é bom. Vem do Cianorte, né, RG? É, ele pertence ao Cianorte, né? E ele tava jogando no São Bento. Jogou pelo São Bento. Se é do Cianorte, é bom. E. É bom, né? E a novela. A novela Robinho continua. Parece que o Santos vai. Tá esperando aí a seleção pra aqui no Allianz aí no estádio do Palmeiras, vai apresentar a proposta aí, que eu acho que tem condições de fazer pro Robinho. Advogado já pegou o contrato, RG, vai entregar para ele na concentração da seleção. É, e aí ele vai responder se sim ou não. Com relação ao jogo de ontem, quando nós falamos, dissemos ontem aqui a escalação, o seu Bento falou da escalação dos dois times, antes do jogo eu tinha comentado, pô, vai ser tipo aquele jogo duro, né, cara? Vai ser um... Duro de assistir. É, vai ser uma coisa. Mas aí, cai muito naquilo. Pelo contrário, né? É, cai naquilo. É clássico, acaba o pessoal se motivando, e aí vem a compensação, vem a superação, faz o jogo da superação. E vencia coisa, por 2-1, né? Aquela coisa toda. Virou o jogo, né, Dudu? É. Virou 2-1, então, pô. E até então, o ataque do Santos, tão criticado, estava se tornando responsável, eu acredito, se o Santos tivesse terminado o jogo vencendo, mas não tenho a menor dúvida disso. Iriam decretar hoje o enterro do Rogério Ceni. É, pelo frango, né? E do Ganso. É. E aí, a defesa do Santos, ela falou, não... Rogério joga até o fim do ano. Não, Rogério Ceni não. Vamos. Você achou que foi pênalti, RG? Não, os lances capitais eu não tenho dúvida. Sem reclamar. Não tenho dúvida nenhuma. A arbitragem não teve interferência. O que teve interferência é aquilo que a gente fala sempre aqui, gente. O jogador brasileiro, ele não treina. Aí a gente discute essa coisa do técnico amigo do grupo. Porque não é possível que o Santos, que os jogadores do Santos, que o técnico do Santos não tenha conhecimento da capacidade do futebol do adversário, no caso específico, Michel Bastos. Michel Bastos joga muito. O cara vai bater uma falta, todo mundo sabe como o cara pega na bola, como o cara bate na bola. E aí os caras armam uma barreira com três jogadores. Mas é o goleiro, né, Regina? Eu vou lá de você não é medo de bolada no saco? É do goleiro, né, Regina? Ah, dois, três. E eu tô dizendo o que aqui? A comissão técnica. Não, eu tô dizendo... Não, mas quem arma a barreira é o goleiro. Mas quem arma a barreira é o goleiro, Regina. Mas você tem que treinar isso. O goleiro, ele tem que... O goleiro... O goleiro tem que ter. Ô, Portuga, quando você treina uma coisa, você entra num estado de condicionamento. Sim. Se o cara não tá fazendo isso no treino, é porque o técnico não tá cobrando. E o treinador de goleiro não tá vendo, né, RG? Pra isso, o goleiro não sabe armar barreira. Olha, ele não precisava nem treino, isso, só bom senso. Então, pra isso ele tem um treinador de goleiro, pra isso ele tem o técnico, pra isso ele tem que ter jogadores experientes ali dentro de campo, e pra isso a percepção dele. Porra, quem é que vai bater essa bola? Então eu não posso dar mais de 80% de visibilidade pro cara que vai bater. E o cara bateu nele, né, hoje? Eu penso que isso é óbvio. No canto do lado dele ainda. O cara bateu nele, agora. Aí o cara vai, dá uma puta cacetada daquela e ele não viu onde passou a bola. E esse é um detalhe. O outro, aí vai bater um escanteio. Aí você se posiciona pra porra do escanteio. Aí os jogadores do Santos fazem um semicírculo. E dentro desse semicírculo, os jogadores do São Paulo. Tá o Paulo Miranda de 2,15 metros. A bola passou por cima da transição. Aí a bola... Não, gente. RG, eu não gosto de ver. Eu detesto negócio de ficar discutindo tática de 2, 3, 4. Mas o Paulo Miranda subiu, porra. Futebol mas, gente, eu vejo o futebol assim. Porra, guarda a sua posição. Né? O que constitui ali aquela porra ali? Cada um pega o goleiro, teu. Defesa, meio campo e ataque. Mas cada um tem que marcar o seu. Cada um tem a sua responsabilidade. Foi o Davi Braz que não acompanhou. Entendeu? Isso já sai do vestiário. O técnico tem que saber que nós perdemos o Valença, que nós perdemos o Alisson. E que, Alisson. E que esse garoto, ele não é ruim de bola. Lucas Vieira. Otávio. O Batatinha. Não, Lucas Otávio. Batatinha. Lucas Otávio. Ele não é ruim de bola. É, mas não tem a, não. É, não tem a pegada ainda, Dodô, e a experiência suficiente, como tem esses dois que estão fazendo falta pro Santos. Então tem que armar esquema, sabe? E o DNA do Santos é aquilo, não é um time de jogar atrás, não, nunca foi isso. Nunca foi. E um time que joga muito pra frente, muito no ataque, tem que ter a capacidade de ir lá atrás, cara. Agora o Robinho faz uma falta, hein? Nossa, é outro time, né? Mas ontem... O Michel Bastos pro São Paulo é que nem o Robinho pro Santos. Não, mas Sombra, tudo bem, faz falta. Mas ontem não foi o Robinho que fez falta. Mas quem fez falta que... ontem foi capacidade do volante, sistema de defesa, um volante, é isso que fez falta. Técnico cai, cai, Marcelo Fernandes cai. Se continuar nessa pegada do amiguinho do grupo e não mexer no time, cai. Mas você não acha que ele errou ontem, Regina, na hora de tirar o Giovani? Mas o Giovani, o problema não é tirar o Giovani. Eu vi São Paulino comemorar a saída do Giovani no time. Não, mas tá errado. Agora não é hora de tirar o Giovani. Agora é hora de colocar o Giovani um pouco no banco. É esse o time. Mas estrelou? Você acha que é estrelinha? É, não, ih, não, rapaz. não. É só uma baixadinha, e pra cair, porque o Giovani é um cara que se desliga no jogo. É tipo o Pato. Quando você pensa que ele entrou com a pilha 100%, não, ele tá 50%. Mas o RG... Entendeu? É bom jogador. Com relação à performance do técnico, do Santos, você não acha também que é até um pouco de injustiça com ele? Porque, querendo ou não, quando o Robinho não joga, o Santos é um outro time, né, velho? O que o Robinho faz falta nesse time do Santos é brincadeira. O Robinho talvez possa representar aí, não só com relação à habilidade dele, mas ele dentro de campo, ele é um referencial. Porque o Ricardo Oliveira, por mais que ele se impõe, etc e tal, ele não tem a personalidade e a liderança que o Robinho exerce diante do grupo. Mas, gente, o Robinho representa esse time do Santos talvez 70%, mas, gente, ou não. Ontem, ninguém vai discutir aqui a falta que o Robinho faz. Ontem, o jogo de ontem, Santos e São Paulo, o Santos não perdeu porque não tinha o Robinho. Desculpa. Faltou força defensiva. Senão não teria empatado, senão não teria virado. O Santos não perdeu ontem pro São Paulo porque não tinha o Robinho. Santos perdeu ontem pro São Paulo por ingenuidade, por infantilidade. E erros individuais, né? E por falta de capacidade técnica da defesa. Faltou maturidade. Cadê o mérito do adversário? É isso que faltou. E outra, o próximo jogo... Não tô pregando aqui que tem que demitir o... Não é isso. Minha crítica não foi em cima da sua declaração. Então, já começou. Começaram a fritar o cara. Já começou. Você não tenha dúvida. Já começou. Já vão esquecer que há menos de um mês o cara foi campeão paulista. Já começou. Só que ele mesmo pode pagar o preço e morrer pela boca. Não pode, né? Por quê? Porque sabe o que eu acho que está acontecendo, mano? Entra naquela situação também do cara começar a pisar em ovos. Por quê? Porque vem aquela coisa do grupo botou ele lá. O grupo tá segurando Então eu não posso desagradar ninguém. Aí o cara começa a falar e começa a mexer com muito cuidado. Tem que agradar todo mundo, acaba não agradando ninguém. A vida é assim. Com muito cuidado. Esse é o preço. E aí acaba pagando o cara. RG, e o próximo jogo? Santos e Ponte. Porra, o próximo. Difícil pra caramba, mano. O próximo. Meu, brasileiro, o bicho pega, né, RG? Não tem jeito. Então é isso que tem que se ligar, gente. Pelo amor de Deus. Foi uma derrota da inocência ontem. Falou. Muito bem. É isso aí. E aproveitando aí o hino do Santos, o Santos que perdeu, o velho tava falando aí do Santos. A gente tá recebendo aqui como Estranho no Ninho, o bicampeão do torneio de pôquer do estádio 97, campeão duas vezes, top, rapaz. O bicampeão, ele que é engenheiro mecânico. Ele que é engenheiro mecânico de São Caetano do Sul, Thiago Tavares do Santos. Olha aí. Santista. Até no nome. Bicho, mais do que nunca, né, Santista meu? Até no nome, rapaz. Exatamente. E aí, Thiagão? Já começa discordando um pouquinho da RG. Eu acho que tem que mandar embora seu seguidor de cor. Fala a verdade, né? Começou o lobby, RG. O cara trouxe até uma frigideira, cara. Não, frigideira com óleo até a tampa. O seguidor de colete tem que sair de lá, senão o ano vai ser daqueles. Indica o nome. Treinador é que Guto não Ferreira. Falta, né, cara? Guto Ferreira. Mas você acha mesmo que ele é um distribuidor de colete? Pô, o cara deu paulista pra vocês, velho. O paulista tava ganho, porra. Tava nada. O paulista morto com farofa. Não, vocês pegaram o Palmeiras na final, pô. É grande coisa. Mas o Robinho colocou ele lá, o Ricardo Oliveira colocou ele lá. Não foi só ontem. Contra o Sport no fim de semana, o Giovani era o desafogo do time. Era bola no Giovani pro time respirar. Tira o cara, mas não tira o Ricardo Oliveira que tava tropeçando na bola. Por quê? Porque quem colocou lá foi o Ricardo Oliveira. E pôs o Gabigol que não acerta nada. Mas ontem o Ricardo Oliveira fez dois gols, né, meu? Fez dois gols, mas perdeu o pênalti. Perdeu, o Rogério fez pegou, o gol na depois volta. Fez mas o gol no diante do Rogério é complicado. Mas o Guto Ferreira, eu queria ver um time um pouco maior. Que merece. Muito o Guto Ferreira, desde a portuguesa, fez um excelente. O Guto ou o Marcelo? Saiu. Hoje, pelo custo-benefício, o Guto Ferreira. Olha, o Guto Ferreira faz um grande trabalho, só que como é aquele tipo de técnico que chega sem nome... É a maldita cultura do futebol. Exatamente. É o que eu ia dizer. O grande mal do futebol, muitas vezes, é o torcedor. É o que eu ia dizer. Bota o Guto lá, toma... Então, bota o Guto lá, toma três. Torcida banca. A torcida tem que ajudar a bancar. Se vem o Guto pro Santos, o torcedor do Santos, esse Guto Ferreira é bom, técnico. Desde a portuguesa, ele entende o risco. Claro, às vezes ele é bom pra time pequeno e não é bom pra grande. Mas se ninguém der oportunidade, nunca vai se saber se ele é um bom... Um exemplo do Guto é o Mancini. É um cara bom. Mas esse segura. Mas o Mancini segura. Ainda é aquela linha de técnico brasileiro que só joga no contra-ataque. É, os times do Guto Ferreira têm uma postura moderna em campo. Linhas compactas, todo mundo marcando atrás da bola. Mas às vezes você é a favor do Guto? Completamente. Mas será que o Guto trocaria a Ponte pelo Santos? Hoje eu acho que o Guto não sairia da Ponte. Não sairia? Ô, Santista, eu acho que sai, né? O próprio Santista acha que não sai. Não vem com essa, não. Não, é que, por exemplo, é que na... É time pequeno, tem dificuldade com isso. O Grêmio não conseguiu levar o Dorival. É que no Moisés Lucarelli... Deixa eu te falar uma coisa. No Moisés Lucarelli, pelo menos o estádio enche. Na Vila não enche, velho. Aí o Guto Ferreira prefere ficar lá. A arena do Grêmio tá enchendo. A média de quanto? Cabe 60, cabe umas 10 Vila Belmiro. É que no Grêmio é um no colo do outro. Então dá a impressão que tá mais... E nem com essa promoção encheu ontem. Ô, Vieira. Já 6 mil. Vieira. Baixa a bola, porque não é pra vocês pegarem o Corinthians aí que tá numa derrocada. Você tá desmerecendo o Corinthians assim. O Corinthians tá numa draga mesmo. Olha aí, ó, seu trouxa. Você tá defendendo um ouvinte e tá falando que o Corinthians tá ninguém. Defendendo o que esse coitado aí, velho? O cara torce pro Santos. O cara pega a Siri no mangue o dia inteiro. Que isso? Nada contra você, RG. Fala aí, RG. Siri no mangue é demais, velho. Fala, RG. O cara bateu no Corinthians ontem, tá achando que é campeão mundial. Mortal, é ridículo. Concorda, RG. De brincadeira. O Corinthians que até agora ainda não ligou o motor no campeonato. O Corinthians tá indo em banho-maria. Não deu seta pra esquerda, mano. Ainda não. Pessoal, então, o ouvinte falou a verdade. O Guto Ferreira, desde a época da Portuguesa, ele sabe montar time. Ah, você meteu o pau nele. Nunca meti o pau no Guto Ferreira. Não. Jamais. Portuguesa. Guto Ferreira na Portuguesa. Fez um puta de um trabalho. O time da Portuguesa. Mas peraí, o que é um puta de um trabalho na Portuguesa, velho? Levou pra onde? Ele pegou teu time e meteu quatro. Caiu. Levou pra onde? Semifinal de Libertadores. Eu não tinha Portuguesa lá. O Guto Ferreira pegou. O Corinthians meteu 4, pegou o Santos, meteu 3, ficou na primeira divisão. Ó, é bom treinador. É isso aí. Ô, Santista! Diga lá. Campeão! All-in. Fica aí, vamos bater um papo aí durante o resto do programa, tá bom? Quando que é a viagem dele? Hã? Quando que é a viagem dele? Não, ainda precisa marcar, né? Precisa ver um prazo legal também, não sei quando que ele pode viajar. É, vamos chorar aí com sombra pra tentar no verão, porque puta tem que ser no verão, né? Punta no verão? Oi, agora tem a casa do Nicolas Leoz que tá vazia, você pode ficar lá. Você pode ter uma ocupação, mano. Né? Em falar em baralho, porque eu só quero dizer. Você, né? Você vai trazer um regalo pra cuidado aí. Peraí, né? O fenômeno tá falando, gente. Seria muito bom. Chatão de olho em você também. Serem. Até em você, os chatão de olho. Tirar, eles renunciarem, né? Porque eu naquela época, eu falei que Copa do Mundo. Isso faz com. Mas os caras estão de olho em você, faz no hospital, né? É. Cuidado, hein? Eu sou contra esses caras. Mas durante a Copa, eu tenho uma pergunta. Mas durante a Copa você não tava lá, rodando pra todo lado? Não, os caras estão de olho em você. Não, eu quero dizer que eu acho que o Del Nero tem que sair, tem que limpar o futebol. Que beleza, hein? Agora, eu tenho uma pergunta pra fazer pro RG. Não, então depois que eu falar da Pirelli, você vai fazer a pergunta. Beleza. Porque agora eu vou falar com você que tá precisando trocar os pneus do carro. É o seguinte, a Pirelli tá com uma promoção imperdível. É a promoção Pirelli. Número 1 Pirelli. É a promoção número 1 Pirelli. Você compra um pneu e ganha 25% de desconto no segundo. E se comprar 3 pneus, você ganha 50% de desconto no quarto. São descontos imperdíveis. Então, ó, amigão, chegou a hora de você ter o pneu mais vendido do Brasil no seu carro. Procure um revendedor Pirelli e aproveite. Call to action. Consulte as lojas participantes e o regulamento no site pirelli.com.br. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Estádio 97, que também tem oferecimento da Banditec. Agora eu quero falar com você que está pensando em fazer uma graduação em TI. Você quer uma dica, cara? Faça Banditec, a faculdade que atualizou o ensino de tecnologia no Brasil. Quer um exemplo? Antigamente, ensinava-se tecnologia só em português. Na Banditec, você tem um curso de inglês integrado ao currículo. E não é um curso de inglês técnico, não, hein? É um curso completo, que ainda dá ênfase nas conversas que você vai ter no dia a dia de uma empresa de TI. E o mais importante, a Banditec tem as últimas tecnologias de ensino de idiomas, equipamentos e programas dinâmicos interativos. Você aprende mais e mais rápido, claro. Até o Vieira aprende nessa. Essa é apenas uma das coisas que a Banditec faz para atualizar o ensino de TI. Mas ainda tem, ó, 75% de aulas em laboratório e o programa H, que desenvolve seu potencial para integrar equipes e liderá-las, tá bom? Eu falo mais sobre isso nos próximos dias aqui no Estádio 97. Faça a Banditec, a faculdade que fez um update em tudo. No currículo, na metodologia, na tecnologia, na relação com o aluno. Acesse Banditec, a faculdade que fez Acesse banditec.com.br. Inscreva-se para as turmas do segundo semestre. Banditec, a faculdade de TI atualizada. É, morreu quem humano. Quem humano. Acabou o programa do senhor Abrão. Não tem mais quem humano falar morreu, agora, gente. Quem é esse? Quem é esse cara? O quem? O cara que fez plástico pra ficar parecendo o boneco que era o marido da Barbie. É muito triste. Mas ele tava. Não, mas não foi por isso que ele morreu. Ele tava com leucemia. Não, Pedro Bodeira. Ah, ele tava. É mesmo? Ele tava com leucemia e aí as complicações foram piorando e o moleque morreu. Eu fico muito triste. 20 anos complicado. Muito triste porque do meu programa eu guardava o boneco. Vai te pegar o boneco, ele estava o boneco. Ô, Sombra. Pegar o boneco. Fala, Vieira. Quero fazer uma pergunta pro RG. RG, acabou de sair agora uma matéria aqui na Globo. RG, o Mandi que chora. É. Eu quero as suas considerações sobre a seguinte Mandi matéria, chorão. RG. O executivo da entidade FIFA, John Delaney, acabou de dizer... Qual é o nome dele? Você falou tão John bonito. Delaney. Delaney. Delaney. Olha só, Vieira. Olha Delaney. Só. Ele acabou de dizer que os caras molharam a mão da Irlanda pra dar um cala-boca naquele gol de mão do Henrique. 5 milhões de euros, é isso? Isso. O pior, eu não sei o que é pior. É receber a grana e ficar quieto e não pôr o país na Copa? Ou você subornar... Cara, que... São os dois. É porque... Uma vergonha é os dois. Não, mas é nojo. É pra você ver como o nojo tá de tudo quanto é lado, cara. Isso aconteceu porque ele tinha ameaçado o Blatter, depois do jogo, de entrar na justiça. Com... É? E aí o Blatter falou, não, a gente vai acertar isso. Agora, isso é vai ser a palavra dele contra a palavra do Blatter lá, ó, né, velho? Ó, e como eu falei no começo do programa, hoje você, ouvinte do Estádio 97, ao entrar no ar, faça você mesmo o seu placar. Ou pro Corinthians, se você quiser, você pode fazer também para o Santos Futebol Clube. Não, Santos... Você pode, é o autor. Pode. Pode fazer pro Palmeiras hoje. Não, mas nem jogou. Mas vai pra Nem jogou. Colorado, Domênico. O que é isso, Domênico? Agora tu tranquilo. Agora tu tranquilo. Quem ele falou que Colorado. Vai ganhar o Inter. Colorado vai ganhar. Agora tu tranquilo. Aí, Domênico. Graças a Deus. Domênico, vai pra cima, viu? Vai pra cima aqueles coitados lá. Então, ó. Você que vai entrar no ar, você, ao entrar, você não precisa nem falar alô, você já pode falar já o seu placar do Estádio 97, alô. E o melhor placar vai dar o direito de ser estranho no ninho aqui no Estádio 97. Nós vamos votar, é isso? Vamos votar. Estádio 97 que tem oferecimento do Consórcio Honda, todo ouvinte que ligar e falar, chegou a sua vez, Consórcio Honda, ganha um lindo boné. E também quem disser, só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com meu filho, ganha um kit Bozano e um par de convites para a Kidzania. Vamos lá, Dodô. Alô. Alô, fala, Domênico. Opa, quem é? É o Jonas. Tudo bem, Jonas? Tudo bem, e você, meu querido? Tudo bem, meu querido é meio falso, hein? Que isso, não, meu irmão. Mas meu querido, falar meu querido é... Fala... Não, os caras que vêm com essa... Aqui, meu fala querido... Meu queridão. Queridão também, queridão. Brother. Aí, queridão. Amigo. Não é osso. Ô, velho, e quantos anos você tem? 30 anos. 30, mas qual é o nome completo? É Jonas dos Santos Muniz. RG 3.0. Hoje, RG. Hoje eu não sei. Feriado. É um feriado, hein? Porcos tristes. Mais uma vez lá em Santa Isabel foi. Olha o respeito aí, hein? Foi um pricocó. O que aconteceu lá? Pricocó? No coreto? Foi no um coreto? Aconteceu. Não, tem. Armaram o circo lá. Uhum. Sabe? E aí tá lá aquele circo armado, aquela fila de criancinha pra entrar, Dodô, no circo. Os anões. Os anões ali, ó. Os anõezinhos iam trabalhar, aquela coisa toda, aquela festa na cidade. Oi, velho. Bateu um pé de vento, Domênico. Ah, e aí? Jogou a Jonas do circo no chão. Ah, sensacional. Pois é. E salvou. Agora, falando nisso, só um adendo aí. Por onde anda Angelina Muniz, o RG? Era bonita Angelina Muniz. Trabalha na Record, faz os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Você gostava da Angelina Muniz? Gostava. Até hoje. E ela homenageou muito. Era demais. Hoje não dá mais. Angelina Muniz na novela. Angelina Muniz na novela Vereda Tropical. Era um negócio. Era a mulher do Luca. E haja mandamento ali. Já vão 31 anos. 31 anos, meu amigo. Eu quero 31 anos judia, viu? Dizer em que compensação, essa novela Babizone aí, olha. Angelina Jolie, você comia bem. Eu quero comer bem. Né, Jacan? Quem não gostaria? comer bastante. Por exemplo, Angelina Jolie. Enquanto a Angelina, boa, Domênico, você tem que saber cozinhar bem. Ser boa a comida. É, não sei. Você sabe cozinhar, Domênico? Não. Não cozinha nem nada? Nem uma miojo, Domênico? Nem um ovinho, nem um macarrão. Não, a minha especialidade em cozinha é fazer um bom café e uma pipoca. Putz! Se depende... Pera só um minuto. É uma grande pipoca. Não é uma pipoca de micro-ondas. É com sal trufado. Com milho, cara. Eu faço bem. Só tem uma coisa a dizer, viu? Porque tem um... Se a mulher não tá em casa, coitadinha das meninas. É molhar pipoca no café. Mas miojo a gente faz pras filhas. Ah, miojo tá certo. Se precisar lá, tamo lá. Alimenta as meninas micro-ondas. Se precisar, tamo lá pra isso. Uma comida congelada. E se a minha filha quiser comer, eu levo na minha mãe, que é uma baita cozinheira. Ah, dona Jamila. Ah, e aí vai na vovó. Esfirra, falafel. E aí é nóis, velho. Não tem esquema. Ô, velho, e qual que é o bairro aí? O bairro, cadê? O Benja tá aí ou não? Tá. Ainda não. O Benjinha tá. O Benjinha tá. É Parque do Terceiro Lago. Ó, Benjinha, terceiro, não é o segundo nem o primeiro. É igual. Igual, é idiota igual. Ridículo. Mas hoje esse lago não tá pra peixe, não. Imbecil. É, hoje é do tá terceiro, pra peixe. É? Ô, velho, beleza. E o time? Que time? Cadê o Mano? O Mano subiu o hino aí, que é o time que foi campeão invicto em 2012. Corinthians. Eu ainda tô de ressaca, velho. O bumbum do bêbado não tem dor. Fala, amigão. Caiu, Mano. Não, espera aí, time campeão invicto, o Palmeiras não foi invicto. Em 2012 foi. Do quê? Copa do Brasil. Inteligência do torcedor. Como campeão invicto, desculpa. Copa do Brasil, nós somos campeões invictos. Copa. É verdade, peraí. Copa do Brasil? Não. Vai desdenhar de separar aqui. Não, pelo contrário, eu gosto muito da Copa do Brasil. Eu gosto muito da Copa do Brasil. Eu prefiro ganhar a Copa do Brasil do que Libertadores. Meu vizinho torce pro River. Meu vizinho torce pro River. Mas o negócio é o seguinte, ó, amigão. Comemorar de forma invicta a Copa do Brasil, com todo respeito à Copa do Brasil, mas nem se compara a ganhar invicta a Libertadores. Não, você acabou de falar que a Copa do Brasil é melhor. Mas eu gosto, mas a Libertadores é mais difícil. Mas eu gosto mais de ganhar a Copa do Brasil. Você tem mais costume de ganhar a Copa do Brasil. Não, pelo contrário. Não, é muito mertido, não, pelo contrário. Domênico, ó, a Copa Libertadores é mais difícil de ganhar do que a Copa do Brasil. Mas eu prefiro ganhar a Copa do Brasil porque meu vizinho não torce pro River. Meu vizinho não torce pro Boca. Meu vizinho não torce pro Atlético Nacional, velho. Ou não é? Acho que é. Isso é papinho de papinho. Não, velhinho. Copa do Brasil pela Libertadores. 15 anos de rádio cair, hein? Ô, mano, que vergonha, mano. O quê? 15 anos de rádio cair nessa daí, pô. Não, pelo contrário. Uma coisa é você pegar e falar, torce pra quem? Eu falo, Corinthians. Você falou, campeão invicto. O Corinthians foi campeão invicto em 2012. Aí o seu time foi campeão invicto da Copa do Brasil em 2012? Foi também, mas não caiu em nada. Tá certo. Uma coisa é cair de pato. O cara fala, vai aí, mano, é nóis. Eu falo, é nóis. Eu falo, Palmeiras. Ô, velho. Hoje temos aí um compromisso difícil contra o Internacional. E devemos ter casa lotada hoje. O que você acha aí? O Inter vem com os desfalques. Aí eu tava com o time do Inter aqui. Ah, a gente tem que ganhar, hein, Domênico? Hoje precisava fazer um. Olha, mas não é assim não, hein? Mas, por exemplo, que não é assim, o Inter não vem com alguns jogadores bons. Tá escalado com. Pelo menos é o teórico aqui. O Alisson. Alisson. Hernando Paulão. Juan e Arthur. A zaga é titular, viu, Domênico? Tudo bem, mas é, pô. Porque assim, não, é que o Sombra colocou ali no... O Hever é banco. O Hever não é titular do Mas tá machucado. Mas Hilton, o Hever machucou. Esse Nilton é glicerina, né? É. O Nilton, o Nicolas Freitas, Alan Ruschel, Alex e Valdívia. É. E Nilmar. Os três da frente são embaçados. Os três da frente são embaçados. Mas e o resto? Não, mas é que normalmente o Aguirre não repete time. Por exemplo, um jogador... É uma tendência agora. Rodrigo Dourado era titular, dos técnicos, o Nilton não. É uma tendência dos técnicos sul-americanos. Eu tava vendo uma matéria, até o Diego Aguirre. É. Ele tem o mesmo conceito de futebol lá do Osório. Não repete time. Roda time. O Paulo vai passar por isso muitas vezes. Tanto é bom que tá na semifinal Libertadores. Era Portugal. Então é bom sim. E brasileiro entende tão pouco de futebol que chama esse tipo de técnico de professor Pardal aqui no Brasil. É, eu acho assim. Mas na Europa é assim também. Pra você disputar... Também. Nós estamos errados. Disputa de mata-mata é uma coisa. Campeonato de pontos corridos é outra coisa. Eu prefiro ter um time que eu jogue e eles estão acostumados a jogar sempre juntos do que ficar mudando toda hora. Mas você sabe o que o Diego Aguirre faz? Mas você não cria dependência de determinado jogador. Tudo bem, mano. Ele dá importância pra todos. Gente, o Domênico ele tem razão. Eu não sei, eu tenho um conceito diferente. Cada um tem um conceito. O Domênico ele tem a seguinte razão, o seguinte ponto de vista, ele tem... Tem, o Palmeiras tem... sempre mudou time, mudou time, nunca não vai. Não, mas vai, depende, é, depende um monte de cara ruim. E a gente sempre falou aqui no estádio, agora não vamos ser hipócrita aqui, todo mundo. Agora vai ser hipócrita. Mas pera só um minuto. É, futebol mudou, não, também. Pera, não tem hipocrisia aqui. Futebol mudou. Todos aqui no estádio falavam que um time que não joga, sempre tá mudando, não tem como ganhar jogo. Agora me falar que é legal, agora o cara é o gênio do futebol. Para, eu quero ver se vai ganhar alguma porra esse Inter, então. Vamos ver, Deus quiser, não vai. Vamos ver. Na semi da Libertadores já tá. Fim, Sombra. Quem pegou? Quem pegou até agora o Inter? Só o Atlético. Porra, gente, o Atlético. Time, só minou, mas só pegou o Atlético de time bom, mas na eliminou só pegou o time Mequetrefe? Ele eliminou o Santa Fé. Santa Fé, pelo amor de Deus. E pegou o Emelec na fase de grupos. Pô, falar que o Santa Fé é time bom, vocês estão de brincadeira. Sim, campeão colombiano. Colômbia. Mas peraí. Nossa, o Corinthians foi eliminado pelo Guarani. O Inter, gente. De brincadeira. Na primeira fase, na fase de grupos, o Inter tinha no grupo deles ali, ó. O Emelec, o Strongest e a Universidade de Chile. Tinha obrigação de sair. O Inter, ele em 6 jogos, ele ganhou 4, empatou 1 e perdeu 1. Tinha obrigação de sair. Ele marcou 13 gols e tomou 7. Então, tomou 7. Aí. Mas ele está como líder do grupo. Tudo bem, mas gente, vamos aguardar. Tinha a obrigação de sair desse grupo. Outro errado. O que eu acho... Aí pegou quem? Atlético Mineiro. Beleza. O grande confronto era o Atlético Mineiro. Não. Passou. E ganhou. Mas ganhou, vocês viram como, né? Foi pau o jogo. Jogo duro. Atlético Mineiro é um puta time, cara. Jogo duro. O Inter empatou 2x2 lá. E ganhou 3x1 em casa. O Inter meteu o gol lá dentro. Tava ganhando até o último. Empatou 2x2. Empatou 2x2 no jogo de Libertadores. Empatar em 2x2 contra o Galo. Não, é uma vitória. Tava ganhando até o último. Sim, senhora, sim. E depois meteu 3x1 em casa. É, o Inter tá quase virando colorado, ele defendendo. Não, eu tenho que falar a verdade. Os caras tão jogando bola. Pera só um minuto. 3x1, mas como é que foi o jogo? Tava 2x1. E aí uma pichotada do Dátulo. O Atlético cansou de perder gol, que se faz o segundo ia pra pênalti, já é outro jogo. O Atlético tem que ver o contexto do jogo. Mas é futebol, mas o gol foi feito. Mas eu acabei de falar, o Inter só pegou o Atlético Mineiro. Vocês não estão ouvindo falar, então. Não, mas só pegou o Atlético Mineiro. Mas isso é sorte deles. Voltando, cara. Depende de sorte também. Depende de sorte também, gente. Ô, Dodô, só voltando ao assunto. Eu quero ver se vai ganhar a Libertadores, é isso que eu quero ver. Só voltando ao assunto referente ao Diego Aguirre, é o seguinte. Desse jeito, qualquer time chegaria. O Internacional, ele fez isso... Desde o Campeonato Gaúcho. O São Paulo. O Aguirre tá fazendo isso dentro do Campeonato Gaúcho. O que ele tá fazendo? Ele tá colocando um sistema de jogo independente dos jogadores que entram. Ele troca um pelo 5 por 5. Então assim, ó, o sistema de jogo é esse. Você tem 20, cara. Todo mundo é importante. Todo mundo tem que saber como é que é o sistema de jogo. Nas devidas proporções... É o que acontece com o Bayern de Munique, Barcelona. Pera só um minuto, mas olha que entra A, entra B, entra C, o jogo é assim. Pera só um pouquinho, que o Internacional tem só um minuto. Na Europa é fácil falar. Só tem cara bom. Só tem craque. Você pega o Barcelona e fazer rodízio com o Barcelona, beleza. Porra, qualquer um quer fazer rodízio com o Barcelona. Agora com o Inter... Mas o conceito... Acabamos de ler aqui a escalação, pessoal, gente. Pera só, então eu arranco daqui. Tá, tem o Alessandro pra entrar. O Alex, o Nilmar, que são conhecidos. E o Valdir, porque tá jogando bem. Quem é o grande conhecido aqui, né? A questão não é... Vocês queriam gente, esse time? Gente. Se olhar o nome? Para, gente. Vocês estão loucos. Eu penso o seguinte, eu não sei o que pensa o nosso estranho no Ninho e o Jonas que tá no ar. Opa. Esses técnicos, eles vêm com a questão do seguinte, primeiro que pra nós, torcedores, bom é aquilo que ganha. Tá bom? Então, assim, se tem um cara que ganha fazendo rodízio e tem um que ganha com time fixo, o que importa é se o trabalho é bem feito ou é bem feito. Isso que importa. Sim. Se é com rodízio ou não. Sim. Mas tudo bem. Ele tem o trabalho dele. Metodologia. Metodologia de trabalho do cara é essa. Do Aguirre, assim como do Osório. Uhum. O Aguirre, quais são os pontos... Por que que ele faz isso? Primeiro porque, assim, você prestigia mais jogadores e você mantém mais o grupo. Todo mundo mais ligado nesse aspecto, sim. Porque o cara que tá no banco, ele sabe que ele vai sair do banco pra jogar o próximo jogo. E que o titular, se bobear, ele perde a posição. Então, por isso que eles nem falam muito titular. Ele põe todo mundo... Ele deixa todo mundo mobilizado. Exato. Em segundo lugar, ele falou assim, o futebol hoje é muito intenso. A palavra intensidade é que mais é falada hoje no futebol. Viagens e quarto e domingo. É marcar no campo adversário, é uma correria danada. Paulada. E o Aguirre falou assim, jogando tantos jogos assim, impossível manter os mesmos 11. Impossível. Até fazer um parênteses nisso. Pra mim, muito da queda do Corinthians foi isso. O Corinthians jogava numa intensidade danada e chegou num determinado momento que, pra mim, nitidamente, fisicamente, o Corinthians caiu demais. Virou então, fio. Por isso que eu queria... Qual a tua opinião? Estranho no Ninho e do Jonas palmeirense que tá no ar? Bom, eu enxergo que o futebol de uma forma um pouquinho mais moderna, eu acho que o rodízio é válido sim, para que valha o sistema de jogo, você tem um time taticamente comprometido. Você acabou de falar de intensidade. A gente usou o exemplo do Guto Ferreira. O time da Ponte Preta marca no campo do adversário. Quando tá sem a bola, é todo mundo atrás da bola, as duas linhas de quatro próximas. Tudo bem, lá ele não tem elenco, ele tá na hora que o campeonato começar... O CFG torceu o nariz, você começou a falar de número, de tática, ele ficou com o na hora que o campeonato começar a se prolongar, vai machucar a jogadora, a Ponte Preta vai ter uma queda, cartões, porque não tem elenco. Mas, Richard, o Diego Aguirre tem um time muito melhor que o da Ponte na mão. Ele tá certo. O que vale é o sistema tático, é um time comprometido, quem entrar vai dar conta. Você vê o Santos aí agora sofrendo porque tá sem o Robinho. É, e você, o que você pensa, o Jonas? Opa. Então, Sombra, eu penso da mesma forma. Eu vejo que tendo todo o elenco aí, né, sendo possível entrar a qualquer momento, isso faz com que todo mundo fique motivado, que fique todo mundo engajado aí no projeto. Aí. O Brasileirão, como é muito, muito longo, né, então é importante ter todos os jogadores aí sabendo que pode entrar a qualquer momento. Isso é muito válido, sim. Inclusive o Cruzeiro era assim, né? O Cruzeiro, ano passado... saía um jogador, já estava o outro já com toda a sede, né? O Dagoberto mesmo entrava sempre com muita sede de jogar. Então acho que isso é bastante válido aí. Mas o Cruzeiro tinha um time titular, hein? Mas é mais fácil diferente, quando você... Olha aqui, ó, pera só um minuto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você tem um time titular e um sai por cartão ou machucado. E aí você tem, elenco, né? E você tem elenco pra repor, isso é uma coisa. Agora o cara vocês não estão entendendo. Trocar os 11. O cara muda o time a todo instante. Porra, mas o posicionamento tático é o cada mesmo. Cada um tem um jeito de analisar futebol. Acho que tudo bem, é válido. Eu não gosto. Mas o setor defensivo ele não muda. Eu não queria. Mas hoje era. Ele não tem D'Alessandro, Lisandro Lopes não tem. E o time segue. Diga, é mais fácil você fazer esse tipo de, sei lá, posicionamento. Eu não acho legal, mas sei lá. É mais fácil quando o treinador ele tem esse tipo de opção, quando ele tem um elenco que é proporcional, Sombra. Por exemplo, ele vai, o Corinthians. O Corinthians no começo do ano, quando ele estava jogando bem, todo mundo fala, pô, o melhor time do Brasil é o Corinthians. Qual que é o segundo melhor? É o time B do Corinthians. O pessoal usou esse termo, tá certo? Então quando você tem um time que você tira um jogador e coloca um outro, e esse outro jogador, por exemplo, o Guerreiro, todo mundo fala que hoje faz muita falta. Mas o melhor momento do Corinthians, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Paulista, foi quando o Guerreiro não estava jogando. Ou seja, ele é um jogador que faz falta? Faz. Mas o cara que estava ali suprindo a ausência dele, correspondia à altura. Então é mais fácil quando você tem um grupo, tá certo? Que quando você tira um jogador que é nota 8 e entra um outro que é 7,5, você não sente tanto. Agora, por exemplo, você tira um jogador do Santos, como o Robinho, um jogador que hoje para o Santos e para o futebol brasileiro é um jogador nota 9, você vai colocar um substituto ali, por melhor que seja o jogador, ele vai ser um jogador nota 5,5, 6. Então, ele sente demais, tá certo? Não dá para pensar assim. O time do Inter, é mais fácil o Aguirre ter esse tipo de comportamento, porque o time do Inter é aquele time que quando sai um, o outro que vai entrar, ele não tem uma nota tão distante. Equivalente. O reserva, ele não é tão distante, tá certo? Em termos de pontuação, se ele tivesse que comparar com o videogame, daquele cara que saiu. Então é mais fácil. Agora pega no São Paulo, por exemplo. Tira o Michel Bastos, Sombra. Vai colocar quem para suprir? Não. No mesmo tem, nível não tem. Tá certo? Mas não tem. No mesmo nível não tem. Esquece que não tá tem. Certo? É. Você pega lá no Atlético Mineiro, você tira o Lucas Prato, você vai colocar o Jô? Vai colocar o André? Vai suprir a altura? Não vai, gente. Mas talvez... Mas entenda, às vezes pelo esquema tático ele tenta fazer a manutenção do esquema. Sim. Quem substituiria o Michel Bastos? Lógico, às vezes com... Característica mais próxima. Vai, teria que ser o argentino. Não, ou o Bosquilha tá na seleção. É. Seria o Bosquilha, mas o Bosquilha tá na seleção. Então teria que ser o Centurion. E tem um outro detalhe, acrescentando nisso que o Mano tá falando. Tem um outro problema que é nós, né? Mídia, enfim, em geral. É muito volúvel. É a cultura futebolística. É muito volúvel, porque se o time tá ganhando, e se um técnico faz isso... A imprensa enfia o microfone na boca do cara e quer saber por que ele tirou aquele jogador. Sim. Ele não vai entender por que o cara está fazendo um rodízio. Ele quer saber por quê. Porque o torcedor também vai cobrar. Sim. O torcedor brasileiro não está preparado para isso. Não está preparado para isso. Se tirar um Michel Bastos, se tirar um Rogério Ceni e perder o jogo, a casa cai. Mas... Se ganhar, tem elenco. Se perder, não tem elenco. Mas em todo lugar do mundo. O Luiz Henrique, um dado momento da campanha do Barcelona... Ele tirou Neymar e Messi para fazer um certo rodízio, para ganhar o espanhol. Ele conseguiu ganhar, conseguiu mobilizar os caras de novo diferente para jogar. E a torcida tá com ele. Mas ele tem peça, Dô. Não dá pra você falar. Não dá pra você fazer rodízio. Mas num time igual o Inter, Cruzeiro. Na Portuguesa onde mais dá pra fazer rodízio. É tudo igual. Tudo nota 2. É mais fácil. Meus amigos, olha aqui. Esse conceito é o conceito europeu de se jogar. Eu entendo, Dô. Lá, o nível é muito alto. Não dá pra você comparar hoje os times de lá com os times brasileiros, que são umas porcarias. Você tira lá hoje, olha aqui, ó. Thomas Miller, sabe? Se você falar, RG, olha, se você pegar os times aí que estão jogando bem, ou que tem elenco, que você quer, que, como queira chamar, ou se você pegar, eles têm 11 jogadores legais, e você tem 3 ou 4 reservas que podem suprir alguns jogadores que saiam, e o resto é muito abaixo do nível. Isso, eu tô falando de 6 times, meia dúzia de times. Porque o resto não dá. É time titular e olhe lá. Como é que o cara vai fazer rodízio, bicho? Encerra aí, velho. Vai. Encerra aí, velho. Quer ver como é volúvel? Quem é que nós estamos falando hoje? Do Internacional. Não. De técnico. Do Guto. Guto Ferreira. O Guto começou a ficar bom agora? Não. A Ponte Preta, não, já era. Eu achei bom. Se a Ponte Preta fizer mais 5 jogos ganhando. Ah, velho. Ele sai de lá rapidinho. Nossa. Alguém vai te fazer proposta. Entendeu? Porque o que cai de treinador em. E se aí, perder 5 seguidos. Aí já não é mais o cara. Mas o futebol, o Portugal mas falando mesmo, você não disse que o quarta é bom, não é? Quarta ganhou, ele é o melhor. Eu tô dizendo, a diferença aqui no Brasil. O bom aqui no Brasil é pra quem ganha, não é pra quem ganha. Você falou tudo. O bom no Brasil é pra quem ganha. E pra você? O que que quem é o bom? Ah, o bom, no Brasil, eu não quero saber a opinião dele. O bom é aquele que estuda, né, o futebol. Se atualiza, né, RG? O bom é aquele que modifica um time. O bom é aquele que consegue descobrir jogadores bons. Esse é o bom. O Marcelo, eu acho que é bom. O Vanderlei, eu ainda acho que é bom. Obrigado, o Mancini, eu acho que é bom. Tem caras bons. Ô, Jonas, olha, então dá o palpite pra hoje à noite, com um fixo elenco do Palmeiras. 2-0 pro Palmeiras. Tomara. O Inter vai vir pra cima. E eu tenho assistido jogos do Palmeiras aí. Ele tem muita dificuldade com os times que estão se defendendo aí. Tá com cheiro daquele Valdívia se machucar, rapaz. Tô com uma dó dele. Para de gorar, tô com uma dó dele ficar fora da Libertadores. O cara é bom jogador. Só volta ano que vem. Quem? Valdívia. Valdívia? É um pro pouco seu pica. Desespero, hein? Valdívia pouco pica, vai ficar de fora. Ele tem melhor porque a gente só ganha dele, não? Mas você também vai ser. Agora, esse Valdívia do Inter é uma figura, hein? Joga demais. Não, é figuraça. É uma figuraça. Ele falou assim, ó. Ele deu uma entrevista pro Portal e falou assim, ó. É Valdívia por causa do Valdívia do Palmeiras. Ele é fã incondicional. Tinha o cabelo igual. Comemora igual, pra você ter uma ideia. Ele é fã incondicional. Só joga mais, né? Do resto tudo é igual. Ele só joga mais. O chute no vácuo ele não vai dar. Não dá. Agora, ele falou assim, ó. Ele deu uma entrevista esses dias falando assim, ó. Antes eu me matava pra pegar até as gordinhas. Agora as naves estão caindo no meu corpo. Não, o cara é muito espontâneo, muito engraçado. Ô, Jonas, um abraço pra você. Boa noite. Posso fazer um mexer, hein? Pode. Sou a linha Bozano. Tem jeito de criança e garante diversão das minhas filhas. Nossa! Pô, você quis criar. Nossa, aí, velho. Você criou uma nova frase. Ficou bom essa. Duas meninas, então não dá, né? Meu Deus, hein, Jonas? Meu Deus. Mano, e aí? Ajuda aí, mano, vai. Não, ele não é espertão? Não, o cara é palmeirense. Não, ele não foi espertão. Ajuda o cara, mas ele é tão espertão, ele devia ter decorado uma frase, velho. Você vai ser rancoroso com o cara assim, velho? Mano, vingancinha. Não, eu não. O cara tem duas filhas, velho. Ele já sofre sendo palmeirense, ajuda o cara. Foi você que mandou ir lá e... Você tá louco? Talvez tenha sido. Ó, vou te dar uma dica, ó. Na frase tem a palavra garoto e kidzania. Porra, mano. Não tem kidzania. Não, é só pra enganar ele. Vai, mané, vai, fala aí, mano. Vai, fala, velho. Mas não pode ajudar, não. Não é pra amanhã, não, que você ontem tem que falar. Ontem não ajudou o Santista, não vai ajudar, não. Ah, então tchau, velho. Não vai dar, é sacanagem. Eu queria te ajudar, mas os caras aqui estão ranhetinhos hoje. Tchau. Minhas filhas estão chorando aqui. Velho. Melhor ela chorar que nós, velho. Dá comida que é fome. Alimenta que é fome. Antes ela que nós. Você vai poder levar uma. Ah, mas você vai ter que escolher. Qual que é a filha que você mais gosta, velho? Não dá, velho. Ó, mano, que ele mas só tem, ó, por exemplo, você ganha um par de convites pra Kidzania, tá certo? Um convite é pra você, que vai ter que acompanhar, e outro convite é pra criança. Tudo bem. Faz o quê? O convite vai pra Yasmin. É a que você mais gosta? Não é que eu mais gosto. Ela tem 5 anos, eu acho que pode entrar lá. A outra tem quanto? Tem 2 anos. Não, a outra nem pode, anos, pode, ser. Pode. Não, pode entrar. Pode, mas não vai curtir quem tanto. Quem vai brincar é assim. Nem entende o que tá acontecendo. É, lógico. Ó, amigão, o negócio é o seguinte, então. Ó, eu quis sacanear, mas eu vou te ajudar, então. Ó. Só Bozano tem jeito de garoto e completa agora. Vamos lá. Só Bozano tem jeito de garoto. E? Garante a diversão do meu filho. É com o meu filho, mas acertou. Vai, vai, vai. Você ganhou um kit Bozano e um par de convites pra Kidzani. Opa. Não. Imagina. Então você ganhou um kit top da Bozano aqui, amigão. E um par de convites pra Kidzani, tá bom? Valeu. Falou, cara. Um abraço. Obrigado. Mandar um amo ela aí pra Michele. Ah, Michele. Mas quinta-feira é dia de enfiar o espaguete no molho, hein, velhinho? Mas isso é complicado, velho. RG, você levaria qual filho? Atenção. A gente precisa providenciar. A gente precisa providenciar as camurcinhas do RG, cara. É. Distribuir. Camurcinhas do RG, tem que fazer. Tem que fazer as camurças, ou o cartão, ou a camurça. Não, ou uma bonequinha de camurça. Não, cartãozinho de camurça. Uma bonequinha de camurça. E lá, com carimbo do véio. A bonequinha de camurça. O carimbo do véio. Ó, mas ó, tá faltando talvez, Sombra, na boa. Eu vou até dar uma sugestão aqui. A suíte do RG em algum motel. É verdade. Olha aí. Podia ter alguma promoção da rádio, tá certo? É. O RG vai decorar a suíte de acordo com o gosto dele. Isso. E levar um ouvinte do Estádio 97 pra dar uma sabugada lá. Verdade. Olha, o tapa da camurça oficial, RG. Mas eu já falei isso. A suíte do RG. Eu já falei isso pro Paulo, dessa ideia, velho. O Paulo tá devagar demais. Não, o Paulo tá devagar demais. Mas peraí, ó. Só que vocês estão esquecendo. Tem uma poltrona no canto do quarto que fica o Bá sentado. O Bá sentado e lambendo. Só assistindo. O Bá salivando, o Bá sentado. O Voyer. Voyer. Tchau, Jonas. Valeu, pessoal. Valeu, meu. Valeu. Bom feriado. Bom, continua pensando em comprar ou trocar o teu carro, o teu caminhão, a tua moto? Então acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível você comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando, e o melhor, sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você! Nos bastidores aqui do estádio, o Mano falou que o RG só gosta de motel que não troca o lençol. Nossa, meu Deus, hein, velho? Os caras falam 25 conto aí, 4 horas, velho. Tá louco? Quando eu era pobre, eu passava uns perrengues, velho. Oh, é mesmo, você já foi nos bocona de porco? Eu fui lá na Raposo, tem bastante. É. Aí um dia saio 6 horas da manhã do motel. Uma confusão, uma encrenca, e eu não podia sair do motel. Por quê? Tombou um caminhão na frente da porra da porta do motel. Puta! E pra explicar? Vai a pé. Rapaz. E aí, o que você contou pra ela quando chegou em casa? Não contei nada, fiquei esperando o bombeiro, a polícia chegar. Guincho. Bombeiro, foi mó coisa. Foi feia coisa. Aí você vai vendo o motel interditado, meu. Você imagina o helicóptero lá filmando. Ô, comandante Hamilton, filma RG, aquele bigode lá embaixo, por favor. O RG de samba canção e croque na porta. Croque, RG, que isso, RG? Só de roupão, mano. E o outro foi uma correria desgraçada aí num outro motel da Raposa. Uma gritaria no quarto, velho. Do lado ou teu? Não, no meu. Ah, tá. E que era homicídio? Não, saiu barata da banheira, do ralo da banheira. Rapaz, eu fui um que tinha um recado assim, eu não fiquei, eu fui um que tava escrito assim, não se limpe na cortina. Que horror. Estranho, onde é esse tal de motel que você frequenta que chama All In? Meu Deus. Não, esse aí eu não frequento. Não frequenta o All In? Você vai no Mini Race, né? Ele vai um que chama Buraco. O motel Buraco, bacana. Mas tem no ABC, tem um motel que chama Cassino, cara. Cassino? Eu lembrei, na Avenida Pereira Barreto, na Avenida São Bernardo de Santander. Aí o cara vai lá, roleta russa. Ô, mano, o cara vai pra esse motel, vai lá e brocha e fala, dei fogo. Mas eu vou te contar uma coisa desse ouvinte aqui, ele mano. Ele contou pra gente aqui no ar. Ele contou pra gente no ar, nós não podemos lembrar, porque a audiência rotativa, não podemos esquecer. Ele foi pra Vegas, mano. Foi pra Vegas. E pegou a mais cansada que tinha em Vegas, velho. Nossa, velho. Não, mas vem cá, você foi pra Vegas, é verdade. Ela que roubou seu passaporte. O prêmio do primeiro torneio de pôquer do Estádio 97 foi uma viagem pra Vegas. Pra Vegas. E ele, que é o bicampeão do torneio, tá aqui, foi não pra Vegas. Não existe outro campeão do pôquer do Estádio 97. Não existe. Só tá uma mala, hein, velho. Não existe. É único. E unha, hein, velho. Ué, com todo direito. Tem mérito. O cara ganhou. Mérito. E aí, seus cambada de trouxa que estão ouvindo aí, ó. Ele é praticamente um ser mito. Ele tá pro torneio de pôquer do estádio como o Rogério Ceni pros goleiros. Ele é o Royce Gracie do do torneio. Do pôquer. E aí? Porque em Vegas, você foi. Eu lembro que você foi sozinho ou foi acompanhado? Não, eu fui com um amigo que ele casaria em maio. Foi presente de despedida de solteiro pra ele em fevereiro a viagem. Agora em Vegas é normal, você tá passeando na calçada. Tem as mulheres lá distribuindo cartãozinho, os caras, os ticanos distribuindo cartão de prostituição. A primeira vez que eu tive pra Vegas... Você pegou uma prostituta não, em Vegas? Louco. Fala a como verdade, não? Velho. Eu não pago por isso nem no Brasil, é fora do meu país. Ah, gostoso. Larga de ser mentiroso, cara. Não, larga de ser mentiroso. É um brincalhão, ó, gostoso. Se você não paga, alguém paga você. Quem tem umas histórias disso aí, eu sou ouvinte desde 1999. É, isso é verdade. O Portuga conta as histórias da Zona Norte. Mas onde é que você pegou a cansada lá? Não é mentira. Os caras estão falando. Falou no ar, velho, para. Eu só fui uma balada lá no Hotel Encore, uma balada que chama de XS. XS, é a balada top de lá. A gente jogou no Google, melhor balada do mundo, Las Vegas. Esse é o tipo de pesquisa. É. E aí você pegou a mais cansada da festa. E tinha cansada lá dentro? Mas tem bastante. E lá que ele pegou. Ele pegou a mina que trabalhava na chapelaria, a mina era de Porto Rico e tava hospedada no Circo Circo. E era legal, a mina era legal. Não fala do Circo Circo, não. Foi lá que pagaram meu bicar, velho. Circo Circo, velho. Foi lá? Tava lá então. No Circo Circo. Não foi no Excalibur? Não, Excalibur eu fiquei da primeira vez que eu fui pra Vegas. A promoção foi no Circo Circo. Mas não é ruim também, não. Não, não foi. Oh, agora é a verdade, agora a faceta caiu. Todo mundo falou aqui que você ia ficar lá no Wynn. Não, não falou isso não. Que você ia ficar lá no Bellagio. Mas é padrão de todos os hotéis de lá, né? Mesma coisa. Vegas é Vegas, velho. Então procede com a você salvou a mina lá. Você dormir na frente da capela ali embaixo é Vegas, velho. Você tem um teto pra dormir lá, já tá válido. Você dormiu embaixo daquela placa da nevada lá. Mas aqui em Vegas é muito legal, porque não importa o hotel que você tá, você pode tudo entrar perto, em todos os hotéis, você não paga estacionamento, né? E se então tem uma coisa que você não faz em Vegas é ficar no quarto, né, Sombra? Nada, não fica. Ali é impossível. Festa o tempo todo. É isso aí. E ele próxima vez você vai ficar lá no deserto do Mojave. E ele, como ganhador do segundo torneio de pôquer do estádio, vai pra punta. Vai pra punta. É isso mesmo. Vão marcar a viagem dele também. Esse é o Estádio 97, no oferecimento do consórcio Honda. Como o Benjamin chegou, eu não vou ler. Quem vai ler é o Benjamin, trabalha vagabundo. É merda, meu. Vai, vagabundo. O programa é até às 8, o cara chega às 7h20. Amigo, véio. Mano, pediu, eu plantei pra você. Olha! Você que está aí todos os dias no trânsito, parado, o tempo passando, e você não vê a hora de realizar seu sonho de ter uma moto Honda e escapar desse caos, né? Pois é. Pô, nem parece feriado. Você viu o Paulista como é que tá, meu? Não. Caraca, mas você sobe aqui ministro, a Alameda Casa Branca, carro estacionado, a galera passeando, virou ponto turístico. Só chegou você a sua ver, vez. Né? Hã? Pra você ver, né? Também o que a gente tem aqui em São Paulo. Chegou a sua vez, então, amigão. Com o consórcio Honda é muito fácil, é muito barato você comprar sua Honda e mudar de vida, hein? São parcelas a partir de R$94 por mês. Viu como é fácil? Cabe no seu bolso. E o melhor de tudo, amigão, você não paga juros, é isso aí. E com a sua Honda, além de você fugir do trânsito, você também economiza no combustível. E como economiza? O consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos. Então chegou a sua vez, tá ainda aí fazendo o quê, amigão? Amanhã, corre para uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. E mais, hein? Você que ligar no Estádio 97 e fala a frase... Chegou a sua vez, consórcio Honda, vai ganhar um boné da Honda legal pra caramba, mas tem que ligar e falar. Chegou a sua vez, consórcio Honda, Zombinha! Vamos então agora a sequência sem parar do Estádio 97, oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor. Também Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cato, você tá ganhando o salário que merece? Vá luta por um emprego novo, assine a Cato por 7 dias grátis. Cato, para quem busca mais. Banditec, a faculdade de TI atualizada, acesse banditec.com.br e inscreva-se. Agora é hora do momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência, curta já a página do Sem Parar no Facebook. Sem Parar, oficial, Dodô. Eu lembro que eu estreiei aqui, eu... Tá com fome, quer comer bem, você. Dia 20 de dezembro de 1999. Muito triste. Era Natal. E o dia que eu estreiei no estádio, quando eu fiz o estádio, veio um monte de esfirra. Ah, tinha. É verdade. Hoje, lá na doutora não tá mais nem aí com nós. Viu? É a crise. Crise feia. É o governo federal, Biolino. É assim, alô. Alô? Quanto? Quem fala? É o Márcio. Márcio, tudo bem? Pô, consegui, baralho! Eu tenho uma sugestão para os caras voltarem. Qual? A gente está 97, está 16 anos no ar. É, os caras acham que nós estamos tudo rico, milionário, que não precisa mais. Qual que é a minha sugestão? É quase sugestão? Uma verdade isso. Não, não é não. É só você. Não é não. É a gente mudar um pouco o nome do programa, de repente, estádio 97.7. Aí fica, caraca, é um programa novo. Programa novo. Vamos levar esse tiro pra isso eles. Isso aí é do psicológico, entendeu? É mexe, verdade. Mexe com o psicológico das pessoas, entendeu? Boa ideia. A gente lança uma campanha demais semana que vem. Olha, gente. Esqueceram. Tem um programa novo rolando aí, que é o Estádio 97,7. Agora estádio com U. É? Um estádio. Olha o que veio de gente aqui. Ou estágio. Estágio. Nada, estágio, né? Não vieram aí, não trouxeram nada. Uma bolacha. Nem uma espirra. Uma bola. Você prefere bolacha ou biscoito? Ah, tudo igual. Falar são os passa-fome também, esses caras. Mas é só pra registrar. Ô, Benjamin, você falou em Paulista. Que absurdo que deixaram fazer na Paulista. Não sei como é que a CET permitiu isso. Enfim, os responsáveis. O que aconteceu? Esticar aquela ilha. A ilha? Até a entrada do... Pô, ali é sacanagem. Pô, você vira imagina... uma pista, entendi, velho. Depois da praça do ciclista, né? Quando você vem, quem vem como eu venho... Da doutor Arnaldo, você pega o túnel pra acessar a Paulista, vira... Vem três faixas lá embaixo. Isso. Aí vira funil, duas, né? E vira uma. Esticaram a ilha. Mas olha, é brincadeira que estão... Que absurdo, cara. E se não bastassem, cara, lá na Pacaembu, perto do Memorial, fizeram uma lambança também... E virou duas faixas de novo. Que absurdo. Tá tudo em obras, cara. Ali. Eu não sei o que os caras estão fazendo. É ciclista também lá? É o prefeito. Falta pouco. É ciclista. Olha, os caras querem acabar com esse troço aqui. É, mas não pode tirar. É um apocalipse. Vai ficar herança. Ô, meu velho. Fala aí. Já perguntei o nome dele, Bano? Não. Aí, Márcio. Márcio do quê, Márcio? É Márcio de Oliveira Honório. E quantos anos você tem? Eu tô com 3.7 aí, RG. 3 pontos. Ah, é uma idade do Honório os causa, né, velho? Ó. Sensacional, hein? Ah, RG. Que título, pô, hein? Cara, lamentável o teu time ontem, mas você é impagável. Escapei, cara. Escapei, né, velho? Arrumei um honorius causa aqui. Para. Rapaz do céu. Brincadeira. E o bairro qual que é, meu velho? Ah, o B já chegou agora aí, mas é facinho. É Jardim Mauá. Eu acredito, velho. Isso. Chega até a ser engraçado, né? Engraçado o quê, mano? É, porque é Mauá, gente. Os caras acham que é pegadinha. É Mauá, velho. É, não tem como errar, né, Beija? Não precisou do Google, não, né? Não precisa do Google. Quem precisa de... No meu caso, o contrário. Quem precisa de mim é o Google. Ah, eu também acho. Eu concordo, viu, Beija? Eu falo pra você. Fala os caras aí. Liga uns caras. Olha, por nada não. Mas liga uns caras dos bairros que eu nunca vi na vida. É verdade. Você não enrola. Você responde na hora. É. E o cara fala, é aqui mesmo. É inacreditável, mano. Porque esse é um dom que eu tenho na vida de ser o GPS Man. Parabéns, cara. Eu sou teu fã, viu? Pô, muito obrigado, velho. Aí, mano, eu sou teu fã também. Obrigado, irmão. Valeu. Assisto vocês lá na Fox, lá da hora, hein, mano. Obrigado, parceiro. Tamo junto. Desculpa aí, chupa aí, viu? Vai pro inferno, então. Chupa aí, trouxa. Cara, não, você não aguenta a crítica, nóis, mano. É o cara te elogiou, agora criticou. Imagina, mano. Aguenta a crítica. Todos os ouvintes são os meus amigões, velho. Olha, eu sei. Olha, da hora, assim, Portuga. Ô, firmeja, velho. É nóis. Agora eu quero falar com o principal aí, com o chefe, o cara que dominou ontem lá os peixinhos lá, hein? Ah! O Mandi? Sobe o hino do tricolor aí. Tá é aí, tricolor! Os caras estão duvidando, Sombra. Existe mesmo peixe, velho. Chama Mandi Chorão. Sim, Mandi véio. Chorão. Lógico que tem. Ninguém pôs dúvida nisso aí. Mandi. Lógico que tem, mano. Ô, Márcio, você viu o jogo, Márcio? Ó, Sombra, eu vou falar pra você que eu não vi não, que eu tive uma reunião ontem na empresa, ela saiu muito tarde e sim, quando eu cheguei eu só vi os melhores momentos mesmo, entendeu? Mas eu acompanhei um pouco aí. E eu quero falar um pouquinho do jogo, é o seguinte, eu achei assim, o time, eu achei que alguma coisa ali, o Osório já deve ter falado com o Milton, entendeu? Que foi um time diferente pra jogar, assim, com um time grande, porque foi um clássico, não deixou de ser um clássico, não importa como que ganhando, o time, outro time tá clássico jogando ou não, entendeu? É, não, olha, sinceramente, eu não acredito que alguma orientação tática, alguma coisa de diferente tenha surtido efeito por causa do Osório, sinceramente não. O que eu acho que pode acontecer é o seguinte, ó, o homem tá aí. Isso. O homem tá aí, então, vamos... Eu preciso correr. Precisamos correr. Embora, sinceramente... Menos um, né? Menos um. Não mudou assim, nada. Não, principalmente... Olha, sinceramente, cara. Sinceramente, assim, eu acho que, assim, de todos. Mas o Pato ontem foi o pior, cara. Não, foi o pior. Infelizmente. O Pato pior que o Ganso? Pior, pior. Eu vejo o Pato fora do São Paulo mesmo. Eu não vejo futuro pra ele lá no São Paulo, entendeu? O Ganso, às vezes, aparece e tal. Tenta armar jogada e tal. Mas o Pato, bicho, é o atacante parado demais. Mas sabe o que acontece? No clássico, é legal, o jogo foi bacana. Santos e São Paulo normalmente... Você viu o jogo? Xixi. Você torceu pra quem? Não, trouxe pra ninguém. Ah, para, Portugal. Lá eu torço pelo Clube Atlético Boca Juniors. Ah, vai, Portugal. São Paulino, Portugal. O São Paulo entra em campo, você fica aonde? A minha mulher fica de mau humor. Te enfia um rodinho, cara. Quando São Paulo ganha, minha mulher fica menos mal-humorada do que. Mas agora falando sério um pouquinho, quando é clássico, eu penso, eu, meu modo de ver futebol, que surgem mais espaços. Porque os clubes saem pra jogar. O jogo fica melhor. Imagina, o Santos vai numa retranca maldita. Não. Santos... Pediram pra entrar com 12. Mas normalmente o clube sai mais. Para! Agora, Sombra, você vê a mão do treinador. Feio. Quando você pega, por exemplo, o Goiás. Você pega o Goiás em casa. Palmeiras pegou o Goiás em casa, os caras se fecharam com um Chapecoense, um clube menor. Porque se fecha e o clube fica rodando bola e não chuta. Aquele negócio que você fala: toca pra um, toca pra outro, vai tocando. Tem a bola, tem a posse de bola, mas não sabe o que fazer com mas ela. Mas o Santos estava fechado e jogando no contra-ataque. Mas é o Santos, é sombra. É o Santos. Ele não fica lá atrás o tempo todo, ele sai. Tanto que ele fez dois gols. Eu acho ele que sai. Sombra, posso falar? Os times menores nem claro, saem. Claro, pode falar. Sombra, eu acho que o Santos não achou que o São Paulo ia jogar a bola que jogou, entendeu? Mas ele não jogou, o São Paulo não jogou toda essa não, bola, mas hein? Mas ele estava jogando, é pressão, sombra. Sabe o que eu tô colocando na balança? São dois pesos e duas medidas. Mas o que eu ainda friso, não é, não tô falando porque eu sou torcedor do São Paulo, não. Ultimamente eu não tô assistindo também muito para não assistir muito jogo, não. Mas, assim, pra se tratar de clássico, pra... podia ser o Palmeiras, podia ser o Corinthians, entendeu? Uhum. Mas por se tratar, assim, do Santos, eu acho que o São Paulo não foi mal. Eu acho que o São Paulo foi bem. Acredito que o Rogério, infelizmente, teve uma infelicidade naquele gol do Santos. Foi uma estranho, infelicidade né? mesmo. Ninguém esperava que ele ia aceitar uma bola daquela. Escapou, hein? É que ele tava preparado pro cruzamento, o cara ele, bateu. Eu acho que ele tava armado pra bola no meio. Mas vocês chegaram a ver a saída de campo do Rogério Ceni? Eu vi. É, ele foi questionado lá, o cara pegou e falou: Rogério, você pode falar a respeito do gol que você tomou e depois do gol que você fez? Ele falou: tomei o gol e fiz o gol. É uma mala também, hein? É uma, olha, eu vou falar, é uma unha também que eu vou te contar, hein? Mas ele foi muito bem na bola o pênalti, pena que ele voltou no pé do cara, né? Mas a melhor do Rogério ontem não foi essa, ele foi áspero, o repórter não perguntou de maldade. Ele falou: a minha bola entrou, a outra entrou também. É. Mas a melhor foi o que ele deu lá pro repórter da Sport TV. Foi sensacional. O que, que ele falou? Não sei. Ah, ele reclamou do juiz, né? Não, sobre o Aidar, né? Sobre marketing. Ah, essa do marketing, sim. E ele fez um gesto, tipo assim, tipo, um dedo na cabeça do cara, tão louco. O cara falou assim: olha, eu tô aqui de marketing, negócio de jantar, almoçar com o torcedor, tá de brincadeira. Eu acho que os caras, eles usam o termo, não sem noção. Mas eu não consigo almoçar com os meus filhos. É verdade. Ô, Sombra. Oi, diga, você Márcio. Você acha que o Rogério Ceni ter continuado esse ano foi birra por causa do patrocinador antigo? Não, cara, eu acho que o Rogério continuou porque ele gosta muito de jogar. Pessoas que o conhecem, pessoas que sabem muito da vida do Rogério, que não conseguem imaginar o que vai ser o Rogério se não estiver jogando. Que, assim, a vida dele é jogar. Que tudo pra ele é jogar. Em torno disso, né? Então é um cara muito focado, chega cedo, sai... É que no que você tá falando é até perigoso, parece que ele não vai parar nunca, né, meu? Não, para, até mora. Para. RG, o Manga jogou até que idade? Ah, foi 45. É, 40, não sei se 43 ou 45. Bom, o Rogério jogou no Grêmio, no até Inter. Até os 42 ele já tá. É. O Fid, o Zoff, Zoff campeão do mundo, 42? E Achim foi até 40 e pouco. Van der Sar foi até quanto também? Também parecido, foi longe, parecido foi longe. Com isso. E o Van der Sar, ele parou por causa da doença da mulher, não tá. Foi? Não sei. Não tenho certeza. Não ajudou ele a parar, não? Tem uma história. O Buffon, que vai jogar sábado ali nos campeões. O Buffon também. Quantos anos tem? Não sei. Mas qual? Domênico é que sabe da vida do Buffon. O Domênico tem um pôster do Buffon. O Buffon já tá perto dos 40, hein? Se já não tiver passado de 40. Mas, ô Márcio, olha, lógico, São Paulo não foi uma maravilha, mas também não foi mal. O importante é, eu acredito que não falei pra você, eu ainda fico nessa de... porque ganhou um clássico, entendeu? Ganhou, foi contra o Santos, não foi qualquer time, não jogou nem em casa. É nisso que eu penso, assim, nisso que tá pesando pra mim o jogo de ontem. Mas fiquei mais feliz que não só pela vitória, mas o Carlinho jogou bem. Jogou bem. Aquele Thiago Mendes também joga bem pra caramba, mas viu? Não se iludam. Mas lá vem o Mandi. Mas é o que não tem hoje. Tem que ficar feliz mesmo, cara do Santos. A gente tá correndo Buffon tem 37. Ó, eu vou falar um pouquinho do Ganso aí. É o seguinte, o cara que chegar a bater martelo aí e pedir uma grana um pouquinho abaixo do que o São Paulo tá pedindo, o São Paulo libera, viu? Ué, mas os caras já pediram, o São Paulo não liberou? Não, mas o São Paulo libera, mas eles não vão, são bobos de perder também. Ô, Márcio, mas hoje tá um buchicho aí de que o Ralf pode ir pro São Paulo. O Neto lá, apresentador da Bandeirantes, jogador... Ei, não Neto, Léo, é. Craque Neto, você tem que chamar de Craque Neto. Teria ele dito Neto que lá. O Ralf vai pro São Paulo. O Benjamin fala, olha, primeiro acho que vão tentar colocar ele no exterior. Eu acredito. Quem no tem razão, o Neto ou o Benjamin? Não. Olha, eu acho assim, a minha opinião é o seguinte, futebol, infelizmente, futebol nos bastidores... Não foi isso, não. Viu, Benja? Eu penso assim, que nos bastidores acontecem muitas coisas que não vêm pra imprensa, não vêm à tona, entendeu? Pra isso ter saído na mídia, alguma coisa já tá bem adiantada. Não, pelo menos é a minha opinião, posso estar errado. Não, você não tá errado, não. É que esse verme sem caráter aí falando igual. Ô, nossa, agora o Vieira vem só de vez em quando e você ainda chama ele de verme. Não, o que eu falei é o seguinte: há uns 6 meses atrás eu falei aqui, olha, o São Paulo que é o Ralf. E o Corinthians não quis liberar. Estaram pedindo o Muricy. O Muricy queria o Ralf e tal. O Corinthians deve dinheiro, o Ralf não vai ficar. E o São Paulo, o Aidar falou que não tem interesse, mas tem sim. Mas o negócio do Corinthians, agora, seu Benja, se eu estiver errado, você me corrija aí, mas o negócio do Corinthians é que eles estão desovando a maioria dos jogadores que ganham muito lá, né? Não, eles estão sem dinheiro? Não é que eles estão desovando os que ganham muito, eles estão desovando os bons. É que geralmente os bons ganham muito. Eles não estão desovando o Romero, o Luciano... Né? É, não, mas eles ganham muito esses caras? Não, mas então, junta, vai juntando pra você ver quanto dá. O que eu falei é o seguinte: eu não acho, não tem nada de difícil o coisa ir pro São Paulo, o Ralf, não. É que os caras vão tentar ainda, ver se consegue alguma coisa lá fora. Que eu falei? Lá fora. Não, você falou que eu falei que o Neto então, tá errado. O Neto não tá errado. Não, falei isso. Presta atenção no programa. Acorda aí, ó, chegou a presta hora de sentar na janela. Eu perguntei. Quem tem razão? Porque o Neto teria dito que o Ralf vai pro São Paulo. Não, mas... E o Benjamin disse, não, primeiro vão tentar colocar no exterior. Quem tem razão? Não, mas o Ralf... Ouve o programa, não, senhor Benjamin, seu verme surdo. Que eu acredito em você e não, você tá fazendo careta. Não, mas mesmo assim, não. Tá uma divergência aqui de coisa. Eu falei, há 6 meses atrás, o São Paulo quis o Ralf, sim. Não teve conversa, o Corinthians não quis liberar. O São Paulo quer, o Ralf tá aí. É óbvio, tem conversa assim com São Paulo. Então, eu falo assim, os empresários vão tentar ver se consegue alguma coisa lá fora. Ah, mas é fácil resolver, é isso viu, que Beja? Eu falei. É fácil resolver, viu, Beja? Manda o Pato de volta pro Corinthians, traz o Ralf Não. Olha, não precisa fazer troca nenhuma. Deixa o Pato lá. Nossa. Agora, se o São Paulo levar o Ralf, tá levando um baita jogador. Não, o Ralf é um baita jogador. Baita eu jogador. Concordo. O São Paulo não tem um primeiro volante bom de marcação. Poucos que clubes têm. Não tem. São Paulo desde Mineiro e Josué não tem um cara igual. O Ralf vai ser um ótimo negócio pro São Paulo se o Ralf vier como profissional. É, porque a gente fala, é rival, camisa pesa. Ah, isso é bobagem. Torcida, isso é imagina, velho, isso aí já acabou. Profissional, mano. Vestir a camisa do São Paulo, entrar em campo é e claro. Jogar. Basta ser profissional. Um bom profissional deve fazer, entendeu? Então, Márcio, olha, palpite pra sábado, São Paulo e o Pequeno do Sul. Para! Vai ser o maior lá, né? Do Sul. Não, é aqui em São Paulo, Morumbi. São Paulo. Ah, não, fácil, 2x0, tá bom. Fácil, tá botico, rapaz. Como aquele Luan do Grêmio é bom, hein, meu? O Luan do Grêmio é bom jogador. O Imortal tá com uma molecada que joga uma bola, meu. Não, só o Luan, o resto é ruim. Vai ficar tudo retrancadinho. Não é, ó, o time do Grêmio aí, ó, vou falar. O Luan contra-ataque do Luan com o Juliano, velho. O que destoa no ataque do Grêmio ali é aquele Yuri Mamute, que ele é meio cabeçudo. Ele é mais forte do que a habilidade. Agora o Pedro é bom. Mas... Pedro Rocha. Ó, Juliano e Luan, é embaçado pegar esses caras aí. E o Wallace também, mano. É, mas na hora que chega lá na frente. Mas o Wallace é volante, né? Bonito. Pipoca, eu só acho que o São Paulo errou ter liberado o Rodolfo. Eu sempre achei o Rodolfo bom. O Rodolfo tá jogando muito. É, mas é bom zagueiro. Vocês vão viajar? Ô, Márcio! eu sei que vocês estão finalizando aí, só que eu queria fazer uma pergunta em cima do mito aí pra você. É. A sua opinião, eu queria ver a sua opinião. Você acha que o Rogério Ceni um dia deveria ser o técnico do São Paulo ou não? Pô, cara... Eu acho que primeiro ele tem que se preparar bem. Aí, pô, seria muito legal se no futuro, o Rogério for um técnico bem formado, com bastante experiência por equipes menores. E fazer os estágios. Né? Estudando bastante, estagiando bastante. É. Agora é o seguinte, eu só temo, porque no Brasil isso é muito complicado. O cara vai lá ser técnico e não dá certo... Meu, o torcedor é o primeiro a escorraçar o Rogério, não importa que ele seja o maior ídolo da história do São Paulo. Exatamente. O torcedor é o primeiro a escorraçar. Não viu o Júnior no Flamengo? Entendeu? Não vai bem, os caras e também corre o risco dele amanhã ser uma porcaria de técnico. Exatamente, gente. É. Não é porque foi um grande goleiro que vai ser um grande técnico. Eu, por exemplo, eu fui um grande lateral esquerdo. A gente tem um exemplo grande, que a gente tem, por exemplo, há pouco tempo atrás, o Dario Pereira, que era um monstro de monstro. Jogador. Monstro, fala, fala monstro. Monstro, monstro, monstro, monstro. E ele foi treinador do Grêmio. Treinador, para, não sei de mais. Para, pô, do São Paulo. Papelão, para, cara. Para puxar, não o saco, conseguiu, sabe? Para assim? Puxar o saco do cara. Não foi papelão como treinador. No Grêmio foi ridículo. Não, mas não, mas na carreira toda, ele não, talvez não tenha tido. Mas não era. Outro que jogou muito a bola. Não foi uma carreira de sucesso. Mas o Zé foi um papelão. O Dario Pereira parou de ser treinador. Porque o futebol tem aí, o Dario não tem empresário, não tem o nada. O próprio Mário Sérgio, é, Benja. O Zé. O Zé. Baita jogador, não o conseguiu Zé, ser treinador, um baita cara. Jogador. O Mário Sérgio conseguiu ser treinador, não deu, deu um azar de não ser campeão. O Mário Sérgio montou um timaço do Corinthians. Olha. Mário Sérgio revelou José Elias. Márcio. Oi. Tudo de bom. É. Boa noite. Tem um mexão aí. Faz. Manda. Olha lá, me ajuda aí, hein? É, só o Bozano me proporciona... Não. Me ajuda não, aí. Não. Pede pra nossa Branca de Neve aqui, que é ela que te ajuda. É. Amigo. Ô, mano, me ajuda aí, vai, mano. Ó, só o Bozano tem jeito de garoto. E me proporciona... Não, não é proporciona, não. Não, é você que acertar frase. A palavra. É. Ó, só o Bozano tem jeito de garoto e... Ai, caramba. Aí sim. Fala todo dia. Ó, amigo. Então, vamos lá, mano, me ajuda aí. Só o Bozano. Já falei, tem já jeito falou. De garoto. Tem jeito de garoto. E pontinhos. E proporciona a diversão do meu filho? Não é proporciona. É. E garante a diversão com meu filho. Boa, mano! Oh, tá no tranco, hein, velho? Fala a frase toda hora aqui, vocês não decoram. Caramba, cara. Mas é porque na hora que fica, a gente fica nervoso, mano. Anota no papel. Mete um Osório. Peraí que tem mais um ainda. Tem boa, outro. Portuga deu uma ideia boa. Mete faz um Osório. Faz um Osório, anota um bilhetinho. É, mete um Osório, velho. Ó, amigão. Chegou a sua vez, consórcio é Honda. Boa, ganhou. É muito legal da Honda, amigão. E ganhou um kit top da Bozano com um par de convites pra Kid Zânia também, tá bom? Então, Márcio, agora fica tranquilo agora. Ganhou tudo. Um abraço. Outro, eu fico na linha pra saber como que eu pego ou não? Não? Não, não precisa não. Você vem aqui segunda, terça ou quarta e retira. É melhor sair da linha. Todo mundo aí, Dodô, RG, mano, mas... Sombra, Veja. Obrigado, meu velho. Obrigado. Hoje, mas valeu, gente. Obrigado, vocês são de Valeu. É nóis. Esse é o Estádio 97, o momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Baixe já o aplicativo Sem Parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor. Sem parar, até no seu celular. Alô. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? Giovanni. Ô, Giovanni, tudo bem? Tudo bom. Giovanni do quê? Tá Arinoleto. De Araújo. Oh, Giovanni, eu já falei mais com ele do que com a minha mãe, você velho. Você viu no gol do Santos ontem, falando nisso, você viu a cena do Ricardo Oliveira, que o Giovanni vai beijinho comemorar. Beijinho na boca, e dá hein? Quase uma... Pô, o Ricardo Oliveira até olhou pro gol, tá louco, velho. Uma bitoca. Giovanni, pô, velho. O Ricardo Oliveira ficou bravo. Ali triscou. O Ricardo Oliveira ficou bravo. Triscou, né? Pegou um ladinho de boca. Você é louco, mano. Pegou um ladinho de boca, né, velho? É, se eu tá com um problema na boca ali, passa. Ô, Giovanni. Ô, Giovanni, aí. É, gengivite também. Hoje tem um jogo muito complicado aí. O que você acha, velhinho? Complicado. Hoje o negócio não vai ser fácil, não. Apesar que o Palmeiras ultimamente tem jogado melhor com times de mais expressão do que com os de menor, né? É porque os outros vêm pra todo fechadinho, né? E o Palmeiras tem esse. Mesmo, Dodô. Tem esse problema, né? Vamos dizer assim, o Palmeiras não consegue furar retranca, né? Canta, Moacir. O Aguirre jogar, né? Comparando com a Europa. O técnico, né? Isso. Sim. Mas eu discordo um pouco, acho que foi o Portuga que falou. Sim. Eu só pode ter sido. Um pouco que não tem rotatividade na Europa, como estão dizendo. O Barcelona, os principais jogos do Barcelona, ele joga com o mesmo time. É por isso que poupa nos não principais, velho. Não, sim, mas ele joga contra o Albacete com... Então, mas o Rodiz é exatamente isso. Praticamente não é poupado. Mas aí que tá, o Albacete, velho, ele faz parte do campeonato. Quando a reta não, final, sim, assim, apertou... Eu tô dizendo apertou... assim, que não é que nem o do Inter. O Inter, todo jogo muda. O do Barcelona não muda todo diferente. Jogo. O Inter, todo jogador... O campeonato espanhol, 90% das rodadas é Albacete. Aí você então, pega Atlético só... e Real não, depois. Sim, mas se você assim... for parar e pensar... Não é todo jogo, até mesmo por isso que o Messi tem tantos recordes, porque ele cansa de jogar. Mas aí é um pedido até do próprio Messi, vou te falar uma coisa, o time do, por exemplo, na América do Sul, o time do próprio Osório, o Osório tem aí no Atlético Nacional, o Sombra sabe o número correto, parece que são mais de 100 jogos sem trocar concordo time. Nesse ponto, igual, eu dizer entendeu? Que não é toda a Europa que é assim. Não, algumas certo. Partes, não é tudo. Né? É quem tem mais elenco também, né? Quem tem mais elenco. Do Aguirre, ele é válido para alguns setores do campo. Porque o D'Alessandro mesmo foi um ou outro jogo que ele ficou no banco. A maioria dos jogos, ele é titular. Tá ele, hoje... o Gilmar, o Valdívia, a maioria dos jogos são titulares. É um ou outro jogo que eles não jogam, vamos dizer assim. Os principais, eles sempre estão em campo. Então, eles têm o time titular. Só que alguns jogos eles são poupados até mesmo para não desgastar, entendeu? Você acha que o Inter vai ser campeão da Libertadores? Tá com cara. Tá com apesar cara. Que o River, ele engrenou na hora certa. O River engrenou na hora certa. Eu acho que ele o Guarani vai ganhar. Porque assim, o River, ele pegou... Ué. Ele pegou algumas coisas que, vamos dizer assim, chama título, né? Que é a confusão lá do Boca, depois... Atropelou o Cruzeiro no Mineirão. E vem cá, por que o Guarani não pode ganhar? Ah, não dá. Mas tá na semifinal? Não dá. Guarani... Posso ser sincero? Pode ser do Guarani, pode ser calmo. O segundo jogo, tava mentindo. O segundo jogo na Arena Corinthians. O segundo jogo na Arena Corinthians, quando o Corinthians foi eliminado, eu acho que o Corinthians foi incompetente. Ah, mas é muita incompetência. E o Racing? Todo mundo que tá enfrentando... Pera, gente, mas e o Racing? Aí, gente. O Racing também foi. O Corinthians foi incompetente. Mas o Racing tomou 1-0 e não conseguiu virar o jogo em casa. O Racing é que o Portuga falou. O time do Racing é ridículo, gente. Não, o Portuga falou bem. Calma, ô, mano, quem é melhor, Racing ou Guarani? Fala sério agora. Olha, analisando o Portuga, se você for tomar como conjunto aí, história e tudo mais, você vai falar Racing. O time de 11. Vai falar Racing. O time do Guarani, ele passou pelo Corinthians, que ele não fez por onde, tá certo? O Corinthians não mereceu passar pelo Guarani. Assim como o Racing também então, não. Então você acha que o Guarani é semifinalista na sorte? É, não acho não. Você acha que foi sorte? A questão não é sorte, mas pegou dois times aí que não fizeram por merecer, gente. Olha, eu concordo com o Mano. Ninguém chega na semifinal na sorte. O Once Caldas já foi campeão da Libertadores. E não foi sorte. Também é... Também não é time tradicional. Mas não foi sorte. Ganhou do Boca Juniors lá na Boboneira. Tá com cheiro de River Plate internacional, né, Sônia? Não, pode ser, cara. Mas eu não desprezo ninguém, não, hoje no futebol. A gente tá cansado de dizer que hoje a diferença entre os maiores e os menores já não é tão grande? É muito pequena, é. A gente tá cansado de dizer que não tem mais grandes craques no futebol, que vale mais a organização, vontade? Eu não descarto, não, o Guarani, não. O São Caetano chegou na final da Libertadores. E só não ganhou porque foi incompetente. Ano passado, o Nacional ele ganhou lá do Olímpia e perdeu aqui. O Nacional do Paraguai. Não, não é questão de incompetência, que de repente o outro foi melhor. Eu fui nesse jogo, gol do Orteman. Orteman. O Nacional do Paraguai perdeu de 1-0 a final da Libertadores. Gol de pênalti duvidoso contra o São Lourenço. Meu, não tá mais assim. Um time chegou na semifinal... Não foi sorte. Ele passou pela fase de grupos, que tem time que já saiu na primeira fase. Agora, eu vou te falar um negócio, hein? Vamos supor que o Barça... Você quer ver uma final de Mundial? Michuruca, se ganha aqui o Guarani e ganha Juventus lá. Nossa! Juventus e Guarani! Você tá diminuindo Guarani e Juventus! Meu podia Deus ser na Javari, céu. Guarani e Juventus, né? Javari! Você tá diminuindo o Juventus. Ah, não é, né? Um minuto, como não é, Deus o quê? É grande e a final vai ser Barcelona vai ser e River Plate. Deus é muito grande. Por que a Juventus perde pro Barcelona, vocês estão loucos? Ó, estranho. Ah, a Juve tem mais título que o Barcelona. Então chupa, eu queria falando. Começar isso, tá falando 4-2. Vocês estão falando, falando de Libertadores, de Guarani, de Once Caldas, a Libertadores realmente, de uns tempos pra cá, time pequeno começou a ganhar, né, mano? É, fale pelo seu que ganhou em 2011. Meu time ganhou 3, meu time foi o primeiro brasileiro a ganhar. Peraí, a época que vocês ganham, 62, 63, vocês tinham que ter vergonha. Não, hein? Que não existia nem, não existia nem meio de transporte, velho. Os caras escolhiam, por exemplo, 11 na praia e falavam, é o River. Vergonha esse é o Benfica. Que vocês ganharam. Isso é vergonha. Tem a patente da FIFA. Tem a patente da FIFA. Diga, Benja, diga, Benjamin. O que eu vou te falar, Estranho, é o seguinte, não de Libertadores, eu vou te falar. A Juve não pode ganhar do Champions League. Não pode ganhar. Na boa. Eu vou te falar, não pode ganhar. Ô, Estranho. Vai tomar chupa todo mundo se a Juve ganhar aí, ó. Se a Juve ganhar essa Champions... Mas por que não pode? É um sacrilégio. Não, por sacanagem. Que não pode? Porque o maior time do mundo chama-se Barcelona. Barcelona tem que ganhar. Mas ó, vamos falar real. Por falar em Barcelona... Por falar em Barcelona... O negócio é o seguinte. Eu acho que o Barcelona vai levar a Champions. Assim como eu acho que o Inter tem grande chance de ser campeão da Libertadores. Você acha que o Barça vai esmagar a Juventus? Olha, esmagar eu não sei, mas que vai ganhar fácil, vai. No primeiro tempo já acabou o jogo. Mas ó, só terminar. No primeiro tempo já vai dar 2-3 a 0. O Kielini já falou que tá machucado. Mas ó, Sombra, na boa, analise. Isso que é diarreia mesmo. Se houver uma final entre Barcelona e Inter... Eu vou usar isso aí. Calma, gente, pera aí, só um minuto. Barcelona e Inter. Se houver uma final entre Barcelona e Inter, Sombra, e o Inter novamente ganhar do Barcelona, vai ser legal, sabe por quê? Porque todo mundo fala, o Barcelona hoje é um time imbatível, isso aqui. Eu não gosto de torcer pra brasileiro quando vai disputar a final do Mundial. Sim. Mas se o Inter ganhar do Barcelona, primeiro, vai calar a boca e todo mundo começa a falar, tá vendo, o Barcelona é isso e aquilo, tá certo? Não que o Barcelona esteja jogando mal, o Barcelona é um time de craques, tá certo? Isso já é fato. Mas ia ser legal o Inter bater na cara do Barcelona e mostrar que o Barcelona é freguês do Inter, velho. O Vieira ficar único, Eu vou morar em Júpiter, velho. Ia ser legal pra diabo. Estranho, Barcelona ou Juve? 6-0, Barcelona. Aí, ó. Acho que vira o primeiro tempo. Só o Domênico que tá sonhando acordado. Só minuto, não tô... Primeiro tempo acaba o campeonato. Só minuto. Primeiro tempo acaba o campeonato. Eu gosto da Juve. Então eu não posso torcer pro Barcelona. Não tenho nada, não tenho nada que o Barcelona me chame a atenção. É impossível. Mas, estranho, você acha que. Impossível. Por que é impossível? Eu torço lá fora na Europa, eu gosto da Juve. Não, você pode gostar, mas não. Mas é preto e branco, gostar, Domênico. Tal, mas o Barcelona. Mas, Vieira, você mas preto e branco. Então, o Palmeiras não pode chamar a Palestra Itália porque é da Itália, porque tem time que é preto e branco. Vocês estão loucos, para com essa bobagem. Você torce pra quem você quiser. Eu torço pra quem eu quiser. O Tevez tem uma ligação muito forte com o Corinthians. Vocês são paga-pau do Barcelona, não tô falando respeito nada. Respeito o Domênico. O Domênico vai ter o jogo sábado, ele sabe que ele vai torcer. Olha aqui, Benjamin, eu sei que o Barcelona é favorito. Só que é o seguinte, é que vocês, esses caras, RG, eu vou dizer uma coisa pra eles. Eles não aprendem. Não. Futebol não é essa matemática que os senhores acham. E ainda mais quando é um jogo único. E o Corinthians Champions League. Eu sei que o Barcelona. Só um minuto. Em sã consciência, eles acham que o Barcelona. Que aqui, futebol aqui, O Barcelona. O microfone. Pera só um minuto. É isso que eles acham. Benjamin, o Barcelona, se pegar jogador por jogador, é melhor. Ponto. Eu não sei se ele é um louco de falar isso. Só que o Guarani é pior que o Corinthians pra cacete e ganhou de vocês duas vezes. É, então não esquece isso, Benjamin. Não esquece essas coisas. Você falou assim, o futebol não é uma ciência exata. O Once Caldas era muito pior que o São Paulo, mas ganhou São Paulo. Você falou uma frase correta. O futebol não é uma ciência exata. Só que o Barcelona não é futebol, o Barcelona é uma ciência exata. Fala com o ouvinte aqui, ó. Então tá bom, então se é assim... Fala, Giovani. E seria um desserviço pro futebol se o Barcelona não ganhar. Peraí, Giovani. Diz aí, o Barça ganha de quanto da Juventus, Giovani? Sombra. Tamo falando, Giovani. Sombra. E aí, meu amigo? Fala, velho. O cara não tá ouvindo a gente, hein? Não tá ouvindo a gente. Eu acho que o Barcelona ganha. Ganha de quanto? Uns 3-0. Nossa, não sabe nada. Mas no primeiro tempo ou no segundo? Eu acho que dá pro Barcelona. Estranho, me diz uma coisa. Você acha que o Juventus vai fazer um papel mais ridículo que o Santos? Aquilo foi um erro da diretoria, irmão. Esquece, isso passou caducou. Se liga, velho. Sombra, posso dar meu palpite? Eu acho que os italianos vão fazer uma baita de uma retranca. Vai ser um jogo duríssimo, apertado. 6-0. Apertadíssimo. 6-0? 6-1 no máximo. Não tô contando o gol do Neymar. Eu vou dizer uma coisa pra você. O Chiellini vai devolver a mordida. Mais uma vez, é legal, mas é legal, porque é legal ver vocês se ferrarem assim, gostoso. Porque assim, o Chelsea com o Barcelona talvez até melhor que esse aí, ou igual, de mesmo nível. Aí é que tá, em dois jogos o Chelsea levou a melhor, hein? Ah, mas eu quero comparar Chelsea com o Juventus, né, Domingo? Pelo amor de Deus. Como assim não tem comparativo? Pera só um minuto. Falou aqui que a Juventus é esse time faz uns 10 anos. Pera só um minuto. Ah, Chelsea é muito mais time. Para, tinha muito mais. Aonde você viu que é mais? Meu Deus. Então prova que é mais. Meu Deus, só um prova que é mais. Lampard já era melhor do que a Juventus. Lampard em final de carreira, aquela putaria ali. Para que se bata. Eu vou te falar uma coisa. Pirlo. E o Pirlo é ruim pra cacete. Ele bate falta mal pra cacete. E o Buffon é ruim pra cacete. O Telvis é ruim pra Dedel. Para, vocês são muito. Barceloninha, futebol Morata, Morata ou Luiz Soares? Morata não é nem o nome de jogador. Para, estranho. Gente, desculpa, hein? Você comparar Juve com o Chelsea. Por quê? Porque o Chelsea é o São Caetano que um cara comprou e pôs dinheiro lá. A Juve sempre foi grande. Para, vocês não sabem futebol. A Juve chegou a aprender a estudar. Estuda futebol, vai estudar. Falar que o Chelsea é melhor que a Juve. Vocês estão de brincadeira. Quantos títulos importantes tem o Chelsea? Aquele time do Chelsea é mais Para. Tá falando do tricampeão da Itália. O Chelsea eliminou o Barcelona e o Bayern. Estranho. O ataque dos caras é Messi, Neymar e Suárez. Hoje, o único jogador que chegaria no Barcelona e desbancaria algum deles é o Genovânio. O Genovânio? Fala a verdade, o seu neto, o neto santista. Ah, mas o Giovânio entra na Juventus. O Giovânio hoje, gente, só não colocaria o Neymar no banco. Vamos falar sério, isso tudo é uma brincadeira do Domênico, ele tá brincando. Não é brincadeira não, cara. Sério? Eu torço pra Juve. Muito pelo contrário, é que você, Benjamin, você adora queimar sua língua aqui. Ai, ai, ai. Já vimos várias vezes. Aliás, o RG tem toda a razão. Vocês adoram falar que o time grande sempre é melhor. Domênico, o time grande já ganhou. Então faz o seguinte, ó. Faz o seguinte. No microfone. O RG não tem papo nenhum pra falar de Barcelona aqui. Aqui é fácil. Porque tomou 8, não veio nem fazer o jogo da volta. Teve vergonha. É verdade, RG. Tomou 8 lá, cancelaram a volta. Cancelaram, falou, não veio não. Então chega, deixa na WO que é menos feio. E quem é você? Quem é você? Que time você torce pra falar do meu? Eu sou campeão do mundo. Eu sou campeão do mundo. Aonde? Em 83. Quantas vezes? Uma, mas já falei, mas eu ganhei o Mundial. Com o Corinthians. Olha, é o moleque de 13 anos que foi pra zona e nunca mais transou. Esse Corinthians é bicampeão do mundo. Ó, Aguinoleto, um grande abraço pra você, Aguinoleto. Mais um título do Laterzão lá. Abração, Aguinoleto. Ô, Benja, posso fazer merchan? Faz. Mas faz direito, hein? Tá, vou fazer direitinho. Vamos lá. Só a linha Bozano. Tem jeito. Tem jeito de garoto, uhum, e garante a diversão pro meu filho. Com o meu filho, boa. Com o meu filho. Ganha um kit da Bozano e um par de convites pra Kidzani. Boa, ganhou um boné da Honda, muito legal. E hoje, pelo menos 2-1, a gente tem que ganhar. É isso aí. Também a certeza, velho. Vai ganhar também. Ô, vai dar verdade. Uma vaga pra Libertadores, é o mínimo, né? E um abração pra você. Até uma Guinoleto. Você acha que você liga amanhã umas 6 horas? De vocês lá na sua. Obrigado. Mano, valeu, Fé. Valeu. Boa noite, Fox, também, né? Tem, se Deus quiser. Ô, Guinoleto, que horas você liga amanhã? Hã? Ah, amanhã, quem sabe, por volta de umas 6 horas. Né? É, liga mais cedo amanhã, pô. Se você ligou no final, amanhã você liga mais cedo. É nóis, Guinoleto! Alô, valeu! Tchau, um abraço, valeu. Nessa sequência sem parar, um momento sem parar do Estádio 97, 3 ouvintes na sequência. No pedágio, no estacionamento, no posto, até no táxi, sem parar em todo lugar. Alô? Alô? Quem fala? É o William. William! Isso! Meu Domênico, em 7 minutos já tá nos TTs. É o William Scott Amorim, consegui baralho. Scott, eu gosto! Como eu chamava Scott, a menina do Armação Limitada? Zelda Scott. Aí eu já, minha memória não foi nesse lugar, não. Scott Bright, eu acho. Scott também é marca Scott de... Scott Machine, lembra? Lógico. Papel, guardanapo. Guardanapo. Ah, baita música. Aqueles com furinhos. Aquela gaita escocesa também, é bem legal. Papel higiênico. Lembra de souvenir? Ah, uma das... Pra mim, acho que é o top 10, hein? Acho que é top 10 aí. Ô, Voyage. Voyage. É, sensacional. Ô, velho. Oi. E nome completo? É William Scott Amorim. Ah, Scott Amorim, quantos anos? Olá, tudo bem? 27. Tudo bem mesmo, Domênico? Tudo bem. Veja, recorre, boa sorte. O Domênico tá nos TTs. Dois. Como assim? Você viu? Já tá nos TTs em 7 minutos. Graças a Deus. Então tá bom, isso aqui. Domênico importa, cego. Tudo bem. Quer voltar? Tá aqui, ó. Tem o TT. Cada negócio do que você falou do. Faz da mal, Jupe. Benjamin. Não faz mal. Muita gente acreditou no Corinthians contra o Guarani. Guarani, né? Enquanto o Chelsea também. Então, vocês acreditaram. Eu não sei porque que não entrou no TT também. Então. Então, não sei por que não entrou também no TT. Ah, oh, culpa do mesmo. Faz uma 2.7, RG. Hã? Só que vai ter replay aqui, hein? Se... Porque o Barcelona é tão favorito, velho, que eu tô tranquilo. Não, mas eu quero ver se esquemar a língua. Não, mas se ganhar, ganhou o favorito. Não, mas se a Juve ganhar, acabou. Não, se a Juve ganhar, não, eu vou repetir aqui. Eu vou... Ah, mas nem que eu tenha que ficar 24 horas naquele estúdio com o Bar gravando e pegando depoimento por depoimento. Vocês estão ferrados, porque eu vou queimar um por um aqui. Não, eu não. Vai, também vai. Se a Juve ganhar... Paga pau do Messi, todo mundo aí. Messi. Parece aquelas torcidinhas do seu... Oba, se acontecer esse desserviço ao futebol mundial, tem que colocar. Eu acho que a gente, segunda-feira, tem que fazer um programa de luto. Muito pelo contrário. Quem gosta de futebol... Não, muito pelo contrário. Tem que ficar de luto. A vitória seria a vitória do antifutebol. Muito pelo contrário. O Barcelona perdeu o Mundial... Chave. Tá louco, isso é sacanagem. Não, muito para. Contra, muito. Desserviço pro futebol. Por Corinthians ganhar do Chelsea? Isso que é desserviço. Ô, velho. Que pé que você e aí, qual que é? 2.7, RG. Eu falei que o Chelsea era muito bom. 2.7, RG. 2.7, RG. Tem jaca hoje. Tô tentando ir, mas os caras ficam no assunto, velho. Não, vou dizer um negócio. Deve ser triste pro Japão não ganhar nada. Deve ser triste pro Japão não ganhar nada. Isso continua. Já é bom. É, isso continua. Vai, vamos lá. Continua. Ô, Ilha, que time você torce? Vai, já foi. Aqui é tricolor. Opa, aí é tricolor. Oi. Mas antes eu queria fazer um placar. Ah, claro. Muito esperto. Claro, mané, vamos lá. Tem que ser mané no final do programa. Vamos lá, ó. Faz o placar aí. Pode fazer o placar. Vai. O placar do Estádio 97 informa. Bebo. Na areia do Grêmio. Grêmio 3. Toi, toi, toi. O barulho das bolinhas. Sabe como faz o barulho das bolinhas? Toi, toi, toi. Vem ver duas bolinhas aqui, ó. Mané. Galinha Trombadinha 2. Galinha Trombadinha? O que é? Sua prima foi ver o jogo? Ah! É isso, mano. Claro! Só um minuto, deixa eu falar aí. O rádio tem dois canais. Um fala e o outro escuta. É assim mesmo. Então ouve agora direitinho. Toma um cartão amarelo pra você ficar esperto agora. Meteu um amarelo no mano, meu. Esse juiz aí vai estar na investigação da FIFA. É um canalha. Mais pro inferno. Mais um. Mas, William, vamos lá. Participação rapidinha aqui no Estádio 97. Diz aí, cara, você assistiu o jogo ontem? Não assisti, Sombra, eu ouvi e... Pô, sem palavras, o mito falhou, mas pegou. Ele pegou. Nossa, o pênalti, tomou o gol, falhou e depois foi e se redimiu. Cara, não entendi, fala de novo. Ô, louco, eu tô bicho. Nervoso, você usou o quê? Então, mas põe uma vírgula, calma, véio, fala calma, pausadamente, calma aí, vamos bonito. Lá, vai. Tá. Valendo. O mito pegou o pênalti. Aí o Santos foi e fez. Depois tomou um frango, mas conseguiu se redimir. Chupa Santos. Chupa Santos, o Mandi. É, chupa você, né? Que quase que toma uma vasca. Mas quase que não dá 3 pontos, viu? Quase que você estava enterrando o Rogério Ceni hoje. Viu? Quase que apertado. Nós estamos 3 pontos acima. Agradece a defesa parado, do não. Santos, viu? Não vem com essa, não. Saiba dar méritos aos melhores, viu, RG número 2? Eu vi ontem. Tem volta na Vila. Hã? Tem volta. Na Vila? Ver se o Santos ainda vai estar. Não joga mais na Vila, agora é só no Morumbi. Mas é a volta. Precisa dar renda, né? Precisa dar renda. Tudo. Com chave, RG. Precisa dar renda. 13 mil ontem. Vocês 13 eram... mil é vila lotada. Então, vocês eram mandantes. 13 mil é vila lotada. Então, vocês eram mandantes. Mas não é, velho. Tá frio, bicho. Véspera de feriado. Você tá louco. Não tava frio, não. Tava. A gente arruma desculpa pra tudo. Ontem tá frio, tá frio. Calor. É 10 horas, é 9, é 8, mas, ó, 10 6. Horas da noite, véspera de feriado, meu. Para só um minuto. Não, era às 9. Era às 9. 9 horas. 9 horas, véspera de feriado. Trânsito, tudo parado. Para de dar desculpa. Quando o jogo é bom, vai. Todo mundo, vai. Para de dar desculpa. São Paulo tá lotado. Ontem dia, todos os estádios estão vazios. Quanto vai, desculpa, vazio. Vai. Quanto vai dar a renda do Palmeiras hoje? Vai estar lotado. Então, mais de 30 mil já venderam. Já tinha vendido à tarde 33 mil. Mas aí é Palmeiras. É Palmeiras. Aí é outro padrão de coisa. Quantas pessoas hoje? Umas 20 mil? É outro nível de coisa. 20 mil. Ô, William. Oi. Você gostaria do Ralf no São Paulo? Gostaria, Sombra. Vai, paga um pau. Acho que cairia bem lá. É, o Ben já disse que de repente pode vir. Aí se não for pro exterior, pode pintar no São Paulo. E o Neto falou o quê? O Neto disse que vai pro São Paulo. Eu falei, agora gostaria somente de voltar do céu, porque o ouvinte parece muito com a minha voz. Parece. Lembra? Era uma bordoada na orelha, hein, velho? Eu morri, infelizmente, fui morar no céu. O Cuca, lá na China, tomou uma bifa na cara do árbitro do jogo. A gente tentou trabalhar. Rachou o Cuca tomou um soco na cara do árbitro do jogo. É com o Xaixang. E agora o chinês falou que deve desculpa ao Cuca, velho. Mas peraí, velho. Se o Cuca estivesse no banco de reserva... Não tinha apanhado. Fazendo o que ele deve fazer... Ele possivelmente não teria tomado esse soco. É que teve uma confusão ali, mano. Confusão. Porque expulsaram um jogador, e aí os chinesinhos lá foram pro cacete. E chinês sai na mão bem pra cacete, porque tem a arte marcial dele. E aí, bicho, quando formou aquele rolo, foi todo mundo, né, velho? Ô, mano, o chinês, a treta é ruim, o cara te taca ali o quente na cara quando não tem recurso. Ô, William, então, olha, manda aí o seu placar pra sábado, tem São Paulo e Grêmio no Morumbi. Eu acho que vai ser uns 3-0. O Grêmio, ainda sábado na final da Champions, quem... Aqui é Juve, Dodô, é nós, Dodô. Aí, garoto, é nós. É paga-pau de Barcelona, hein? Baba-ovo do Domênico aí. Aqui é Juve. O Dodô pode assistir o jogo na tua casa? Ele tava procurando alguém pra torcer junto. Pode, pode, pô. Dodô é gente boa. Você imaginou, Dodô? É que você faria pra receber o Dodô na sua casa no sábado? É, uma laranjada. sábado. Uma laranjada, é, mano? Um açúcar com adoçante, mano. Mas sábado eu vou estar aqui, pô. Ah. Tô aqui na rádio. Não. Até assim. Tô, mas vai recusar cinco, laranjada do ouvinte, velho. Que horas é o jogo? As 15 pras 4. As 3? É, vou ter que assistir, ligar e ficar de meia-hora. Não, 3 não. Não vai perder nada, não, Domênico. Nem vê, viu, Domênico? Nem vejo. Ô, William! Tá bom, então tá bom. Pro bem do futebol, tá bom, vai falando, marca aí. Vai marcando que nós vamos ter que pegar isso aí tudo depois. Pega aí. Ô, William! Pega aí. Ó, então tudo de bom pra você, obrigado pela audiência. Sombra, rapidinho, não posso perder a oportunidade, rapidinho. Não perca, de jeito nenhum. Eu quero mandar um chupa pro meu gerente Eduardo. Agora que ele te manda embora. Que é santista. É isso, é. Vai ser mandado embora segunda. Tá em crise a região do país. Ele tá me devendo uma caixa de breja que ele não pagou até hoje. Qual que é o nome do tonto? Eduardo, manda um chupa pra ele. Eduardo Narigão. Tonto? Tonto é seu passado, seu louco. E manda outro chupa pro Júnior também, que é outro santista chato. Valeu. Chato pra caramba. Te... Ah, vai caçar. Agora vai vem chupar cá, abelha, meu. Onde você arrumou dois santistas pra ser amigo? Que piadinha legal. O Brau, o Pelé e o RG, até conhecer ele. Agora corta a ligação dele que eu tenho que mandar um abraço aí. Ô, William. Já tá bom. Já tá bom, cara. Já sacaneou bastante. Tudo de bom pra você. Obrigado pra vocês também. Valeu. Falou, William. Abraço. Essa foi a sequência Sem Parar do Estádio 97. Agora eu quero falar pra você sobre mais uma maneira pra você usar o seu Sem Parar. Agora você pode pagar táxi usando o seu Sem Parar. Toda a facilidade e agilidade que você conhece agora no aplicativo Sem Parar Táxi. Por exemplo, você vai pra casa de um amigo, né? Vai lá pra casa do amigo. Aí você vai ver no bolso, pô, não trouxe dinheiro, não trouxe cartão de crédito. Você precisa ir embora pra casa, não tá de carro. Aí que tomou uma faz? Cervejinha, não vai pegar o carro. Exatamente. Aí você fala assim, pô, meu, como eu vou pagar táxi? Sem cartão de crédito, sem dinheiro? Meu, se você tiver o aplicativo Sem Parar Táxi, você não precisa pagar nem com crédito, nem com dinheiro. Porque a conta das corridas vem direto na fatura do Sem Parar, junto com as passagens de pedágio e estacionamento. Não é barbada, fantástico? Hein? Barbada, cara. Mike Barcelona contra Juventus. Mike. O Sem Parar é assim. Está sempre com você aonde quer que você vá. Agora, até no táxi. Sem parar em todo lugar. O Sombra. Diga estranho no ninho, ô Santista. Só para fechar, que já tem um aviso ali que tem jaca hoje, né? Estamos bem. Eu só vou apanhar, só vou mandar alguns abraços aqui, mas vai ser jogo rápido. Meu pai e minha mãe, que estão em São Paulo esse feriado, que eles não moram aqui. Moram onde? Moram na região metropolitana de Belo Horizonte. Dos Lagos. Por que você mora aqui, eles lá? Na verdade, somos todos aqui. Todos aqui. Meu pai, em 2010, teve uma proposta boa de trabalho e eles acabaram mudando para lá. Pode falar, uma cidade muito legal para se viver, Belo Horizonte. Eles moram numa cidadezinha próxima lá. Eles estão em São Paulo no feriado, junto com o Felipe, que é um amigo de trabalho do meu pai. BH é menor que Guarulhos. Um beijo para eles, estão lá em casa ouvindo. É bom, BH. Para o meu irmão e para minha cunhada, o Diego e a Natália, que estão ouvindo também. Sim. E para a Aline, que eu já pedi desculpa a última vez que eu liguei, Aline Burguen. Hoje eu queria mandar um amo ela. Mas você tá mandando bala na Aline Burguen? Não fala assim. Não, sério? Não, é a namorada. Sério? Ele pediu desculpa só, porque ela descobriu a traição dele em Las Vegas. E essa aqui fora? Essa loirinha aí, quem é? Ninguém, tem ninguém aqui. Aquela tem ninguém aqui, viu? Olha a loirinha ali, velho. Ali a loirinha de Alain. Olha, tem ninguém aqui, não, coração viu? Com a mão aqui, tá com a camisa do Santos ali, ó. Estão querendo me derrubar, mas eu vou voltar. Não, porque eu vou sacanear ele, não. Não, eu vou voltar aqui pra me defender, porque eu vou ganhar o terceiro. A loirinha ali, ó. Então, quem sabe você ganha o terceiro. Boa, mas parabéns. Porque obrigado, você mostrou que não é sorte, é muita competência. E parabenizar novamente a rádio H2, a produção, todo o trampo que o Motinha deu pra fazer o campeonato, foi show de bola, vocês estão de parabéns. Rapaz, no segundo semestre vem uma produção aí, rapaz. Sensacional, cara. E agora o Mota vai estar na tua mesa na próxima edição. É o seguinte, viu, velho, você vai pro Uruguai lá... Você traz um regalito pra cada um depois aqui, trazer uns velho. Doce de leite pra vocês. Boa, traga. Ah, mas vai trazer agora, tô mandando. É isso aí. Valeu, estranho. Mano, isso aí. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Grupo Esser, construindo com valor. Agora o Mano vai falar do Bozano. Vamos, velho, vamos. Olha o Basílio, mano, o Basílio que tá aí afiando a espada. Hoje é dia, hein, bagulho é louco. Mano. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os nossos amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis. E contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele. Sua pele tá parecendo aquele calcanhar de dona de casa, toda quebradiça. Nossa senhora, áspera. Nossa senhora, queimada, surrada. Meu Deus, tem que se cuidar, cara. Senão você vai ficar igual o Bá, não pegando ninguém. Mentira, Bá. O Bá tá casado, mano. Parabéns, Bá. Tem também em Portugal modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai olhar agora pra sua axila, não vai estar aquela mancha, aquela roda de suor. Nossa, que nojo, cara. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. O estádio também tem oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. Também oferecimento da Cato. Seu talento é reconhecido no trabalho? Vá à luta por um emprego novo. Acesse cato.com.br e conquiste a vaga que você merece. São 7 dias grátis para você experimentar. Cato, para quem busca mais. Consórcio Honda, todos os ouvintes que falarem o slogan, chegou a sua vez. Consórcio Honda, conquista um lindo boné. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, ouvinte do estádio. O que, que vale mais, hein? Seu carro ou o seu tempo? Ó, por mais valioso que seja o seu carro, certamente é o seu tempo. Porque foi aproveitando bem o seu tempo que você conseguiu comprar o carro, é ou não é? Por isso, a HDI Seguros não protege apenas o seu carro, também protege o seu tempo. Bateu o carro? Simples! É só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera o conserto na hora. Assim, você aproveita melhor o seu tempo e aproveita por mais tempo o seu carro, já que ele não fica parado na oficina todo aquele tempo esperando o vistoriador passar, nada disso. Vai fazer ou vai renovar o seguro do seu carro? Hã? O que você vai fazer? Então escolha a HDI, a seguradora do seu carro e do seu tempo. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. RG número 2, quem ganhou a camiseta do Estádio 97? Ele, Jonas dos Santos Muniz. Com o apoio da fitcamisetas.com.br. Quem ganhou o direito de ser estranho no Ninho, porque fez... O único que fez. Só ele mandou o placar, foi o William Scott Amorim, ganhou o direito de ser estranho no Ninho no Estádio 97. Todos que ligaram também ganharam os bonés Estádio 97, Vista Aérea, o telefone da Vista Aérea é 3031-2288. Fala, Vieira. Quero mandar um abraço pra rapaziada que tá aí fora, Sombra. Rápido. Emerson, Ryan, Lucas, Arthur, Félix, Mazinho, Paulo, Wallace, Vinícius, Paulo Bahia, José, Stefano, Thiago e Deco. Pô, tem nome a mais, não tem tanto isso de gente aí. É, tá os caras aí, ó. É que tá um no colo do outro ali, ó. Os caras estão tudo ali, ó. E que todos esses escândalos da FIFA não cheguem ao pé de campo, hein? Hoje já bateu na trave, hein? Como assim? Como assim? O negócio do Thierry Henry, hoje já chega. Contra a Irlanda. Ah, né? É. Então, porque se chegar dentro de campo aí, o futebol acabou, hein? Mas às vezes é importante. Espero que não tenha nada. Às vezes é importante chegar... Ajuda a acabar, né? Mas às vezes é importante chegar no fundo do poço pra... Começar de novo. Eu acho que se tiver coisa armada, coisa aí, passou no fundo do poço. Muito bem. Boa noite. Amanhã estamos de volta no oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor. Também consórcio Honda. Chegou a sua vez, consórcio Honda. Cato, escute o seu lado lutador. Assine a Cato e conquiste a vaga que você merece. Cato, pra quem busca mais. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com a Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Pequeno intervalo político, na sequência tem Night Sessions. Tchau, boa noite. Ou em maio do ano passado, o Brasil, o país com maior quantidade de rios do mundo, está sendo obrigado a usar a energia cara das termoelétricas. O risco de um apagão cresce, sua conta de luz cresce e o governo continua empurrando os problemas com a barriga. Agora ouça o que o deputado federal Mendonça Filho falou em maio de 2014. A Petrobras é intocável, não pode continuar sendo usada como instrumento político. Voltamos agora com o senador José Agripino. Não adiantaram os alertas. O governo do PT não ouviu nem a oposição, nem a voz das ruas. E levou nosso país a essa profunda crise econômica e política. A Petrobras é o maior e mais perfeito exemplo da maneira como o PT vem governando o Brasil. E quando a má gestão e a corrupção andam juntas, não tem empresa ou instituição que sobreviva, nem mesmo uma gigante como a nossa Petrobras. No balanço do ano passado, os prejuízos somaram mais de 50 bilhões de reais. 6 bilhões levados só pela corrupção. Resultado, a nossa maior estatal, que sempre foi orgulho dos brasileiros, está endividada, sem dinheiro para tocar os projetos já iniciados e muito menos para investir na exploração do pré-sal. Nos últimos 4 anos, a Petrobras perdeu mais da metade do seu valor de mercado. Despencou de 380 bilhões de reais em 2010 para 128 bilhões no ano passado. É a empresa mais endividada do mundo. Em 2010, a Petrobras devia 61 bilhões de reais. Em 2014, a dívida pulou para 282 bilhões, ou seja, mais que o dobro do seu valor de mercado. Vamos ouvir o povo nas ruas. Milhões e milhões foi tirado da Petrobras, ninguém é punido. É um patrimônio nosso, né? A gente não pode deixar isso de mão. Está na hora do Brasil seguir por outro caminho. Já chegou ao fim. Voltamos agora com o deputado federal Mendonça Filho. Para o PT, vale tudo para ganhar as eleições. Não importam as consequências para o país. O que importa é continuar no poder, mesmo à custa de mentiras e promessas que nunca serão cumpridas. Lembra da conta de luz? Em cadeia nacional, a própria presidente anunciou a redução da tarifa e garantiu que a conta não iria subir. Fez isso mesmo sabendo que não poderia cumprir a promessa, porque desde 2013, o governo já sabia do nível crítico dos reservatórios e que teria que usar a energia das termoelétricas, que é muito mais cara. E o resultado você sabe, foi só ganhar a eleição que a promessa foi esquecida e a sua conta de luz aumentou. E como aumentou? Vamos ouvir agora as dificuldades do comerciante José Massola. De 10 anos para cá, 12 anos para cá, a coisa ficou bem difícil. Conta de luz aumentou assim, absurdamente. Eu pagava, um exemplo, em janeiro, R$ 1.200. Esse mês a minha conta veio de R$ 2.300. Fecho o estabelecimento, continuo, porque está difícil. O povo está totalmente sem dinheiro, está coado. Agora, a costureira Ana Cláudia diz como está lidando com o aumento da conta de luz. Eu tenho que trabalhar de domingo a domingo para conseguir algumas coisas, não tudo. Pagar o aluguel, a luz, que cada dia está ficando um absurdo, entendeu? Pra daqui a pouco a luz vai estar mais alta do que o aluguel. Então, é difícil para a gente. Não, vou trabalhar só para pagar só a conta de luz. Voltamos com o senador Ronaldo Caiado. Ao invés de dar bons exemplos, cortando gastos e reduzindo despesas, o governo do PT resolveu fazer o ajuste fiscal em cima das pessoas nos momentos de maior fragilidade de suas vidas. Na doença, no desemprego e na hora da morte. Reduzir ministérios e cargos comissionados ocupados pelos companheiros, nem pensar. O governo preferiu cortar dinheiro da saúde, do FIES, da segurança, da casa própria, além de aumentar juros e impostos. Isso significa mais desemprego e mais incertezas com o futuro do Brasil. Está na hora do Brasil seguir por outro caminho, porque esse já chegou ao fim. Com a palavra, a deputada federal, professora Dorinha. Nas eleições, a educação era a prioridade número um do governo do PT. O Brasil seria a pátria educadora. Prometeu uma coisa e fez outra. Hoje a educação é uma das áreas mais atingidas com os cortes do governo. O Pronatec parou e o corte do FIES deixou mais de 200 mil estudantes fora da universidade. Para esses jovens, tudo isso representa a interrupção dos estudos e também o arquivamento de projetos e de sonhos de uma vida. Lucas sabe bem o que é isso. Eu recorri ao FIES. Todas as vezes eu levava essa documentação, falavam que faltava um documento. Eu acho que 6 vezes eu tentei levar, consegui. Levei até o banco, efetivei meu cadastro, isso no ano passado, para tentar terminar meus estudos, conseguindo financiamento. E nada disso aconteceu. Acabou o primeiro semestre e eu não consegui meu financiamento. E a mãe de Lucas não se conforma. Eles abriram essa porta. Só que assim, automaticamente, eles abriram e fecharam. É como tirar doce da boca de criança. Tá na hora do Brasil seguir por outro caminho, porque esse já chegou ao fim. Vamos ouvir o deputado federal, Paulderney Avelino. A economia brasileira está praticamente estagnada, a renda caindo e o desemprego aumentando. a indústria vem demitindo há 40 meses. A construção civil eliminou mais de 200 mil empregos em um ano. E o comércio cortou 140 mil vagas de dezembro para cá. Com a recessão que vem por aí, a tendência é aumentar o desemprego. O cenário é desanimador e o futuro cada vez mais incerto. Se não mudarmos o rumo, corremos o risco de perder as conquistas das últimas décadas. Vamos às ruas ouvir o que o povo tem a dizer. Já faz um tempo que eu estou desempregada. Essas lojas aqui eu já coloquei muito currículo e mesmo assim não chama. Os preços dispararam. Quando vai ao caixa, você toma um susto. Mercadoria sobe mais do que o salário que a gente ganha. Agora, o deputado federal José Carlos Aleluia. A crise econômica em que estamos atolados é consequência de 12 anos de PT. 12 anos de populismo, de mentira, incompetência e roubo do dinheiro público. Estamos em um presidencialismo onde a presidente sumiu. Sem liderança, sem projeto e sem confiança, as coisas tendem a piorar. Precisamos de um novo governo, com credibilidade, vontade e determinação, para colocar o Brasil em um novo caminho. O governo do PT prometeu construir novas refinarias. Nenhuma ficou pronta. O governo prometeu um grande legado da Copa. Prometeu até trem-bala. Cadê? Portos, aeroportos, hidrovias. Transposição do Rio São Francisco. Cadê? Ferrovia Oeste-Leste. Transnordestina. Duplicação de estradas federais. Cadê? E quem finaliza o nosso programa é o presidente do Democratas, senador José Agripino. O governo do PT errou tanto que perdeu a credibilidade e a confiança de nós brasileiros. Os escândalos de corrupção não param de surgir e agravam ainda mais o rombo das contas públicas. Isolado, sem força, o governo vive uma gravíssima crise de governabilidade que compromete o futuro do nosso país. O caminho que trilhamos nos últimos 12 anos chegou ao fim. O Democratas propõe um novo rumo para o Brasil, com resgate da confiança e da credibilidade nas ações de governo, com o apoio aos empreendedores e aos jovens e mais estímulo às forças produtivas do país, com menos impostos e mais cortes nos gastos de má qualidade do governo. É nesse país que nós todos brasileiros, acreditamos e queremos viver. Pode ser diferente, com mais saúde, segurança, educação, mais oportunidade para nossa gente. Um rumo diferente pra nação. Quero sossego, quero paz e mais alegria daqui pra frente. Se você quer um Brasil diferente, venha com a gente, venha com a gente. Democratas, novas ideias para um novo Brasil. Desfaz-se neste momento a rede nacional obrigatória. Non-stop. Non-stop. Energia. Back to the music. Energia. Energia 97. A energia que te move. Night. No ar, no ar, no ar. Night Sessions. Welcome, welcome. O vino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energia. Energy. Muito bem, muitíssimo boa noite, galera. Tá começando o Night Session, o melhor da House Music, Deep House pra vocês, aqui na poderosa Energia 97, Energia que te move. Eu sou a Gabi, aliás, vindo diretamente lá do Vale do Anhangabaú, da 15ª-feira. Somos a rádio oficial, mas tá começando agora aqui o Night Session. Eu vou com vocês até a meia-noite. E ele está aqui conosco, seja muito bem-vindo, DJ Edu Mariano. Tá aqui com a gente pela primeira vez, vamos lá. Som na máquina aqui, feriadão em São Paulo, começou o Night Session. Night Sessions. Sessions. Sessions.

Night Sessions. Programe-se. Tico's Groove Radio Show. Começando mais um TG Radio Show aqui na Energia 97. Toda sexta, 2 da manhã. Energia. A Energia 97 vai te levar a um dos maiores eventos de música eletrônica do planeta. Electric Daisy Carnival, de 19 a 21 de junho em Las Vegas. Para concorrer, mande um e-mail para promoção@97fm.com.br mencionando 5 DJs que tocarão na edição do EDC em Las Vegas e responda: por que você merece ir ao EDC? No dia 10 de junho, no Lunch Break ao meio-dia, a Energia 97 premiará o autor da melhor resposta, com passagem, hospedagem, tickets para os 3 dias de evento e o melhor, com direito a acompanhante. Tudo bancado pela Energia 97 e o EDC Las Vegas. Para participar, você deve ter seu passaporte e visto americano em dia e ser maior de idade. Descubra o EDC. Acesse o link lasvegas.electricdaisycarnival.com. Energia 97, a energia que move. O Electric Daisy Carnival. Energia. Presidente Nacional do PDT, Carlos Lupi. O Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo, 500 mil pessoas e uma reincidência de 70%. O adolescente marginal é fruto da injustiça social, que é responsabilidade de todos nós e do Estado brasileiro. Reduzir a maioridade penal é colocar essa criança na cadeia do crime. A solução é investir em educação para o filho do trabalhador. O PDT diz não à redução da maioridade penal. O PDT tem um lado, o lado do trabalhador. Lost Frequencies.